no ar, Estádio 97, sempre aqui na Energia 97. O oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, beba com moderação. E McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8, tá no ar, Estádio 97, sejam bem-vindos. Ah, é nóis. Tudo bom? Aí, não, sempre aqui, filho. É que você não tá acostumado, você nunca vem. O Ale chegou agora, Nossa. Eu usei no grupo que ele não ia vir, ele veio correndo, mano. Nem a vi, não. Chegando o mano também, com a sua Tupperware, agora já limpinho, tudo bem? Beleza, tudo bem? Beleza. Tamo junto. Isso aí, mano. É isso mesmo, estamos aqui ao vivo no Estádio 97. Né? E eu, amigo? Maurício, você sempre... tá no banheiro, já chega. Eu? Maurício, sempre que termina de comer, ele dá um tapa no Tupperware dele. Opa, sempre, né? Já me chegou. Deixar higienizado. Nossa, tá meio acelerado, hein, Quem tá acelerado, calção? Meu, beija. Tá de saco cheio da minha amiga. Benjamin, hoje a gente fez um quadro homenageando você. O seu programa. Quer ter um filho meu, né? Eu gostaria. De ter um filho seu. Gostaria. Eu gostaria. Não seja por isso. E que você terminasse depois pra pagar a pensão. Não seja por isso, não é que acabar o programa, a gente pode fazer. Nossa, mano, que legal. O segundo vai ser o segundo papai, né? Porque o Dodô também vai ser pai, né? Meu, eu queria empurrar no Rude, amigo. Meu, que delícia. Viu? Sou eu. Vou te falar, esse programa aqui tá fazendo filhos, hein? Tá, isso aqui é tá o Domênico Aguinaldo, é uma inspiração, o Benja e o Rude. Tá parecendo um Multishow depois da meia-noite. Isso aqui tá pegado, tá, hein? Tá louco, o negócio tá feio. Vai que o bar traz um espanholzinho, aquele clima. E olha, vimos hoje no ultrassom, fizemos ultrassom. E infelizmente tá de bruços o neném, não dá pra saber ainda. Então vai ser no susto. Né, gata? Eu não gosto que você fala assim do Dodô. Né, gata? Miau. É gato ou gato? Menina? Tô cagando pra você. Domênico! Aí não, aí. Aí já. Aí, Domênico! Marmita do Aguinaldinho. Toma um cartão amarelo aí pra você. Injusto. Começou bem o programa, Domênico. Legal que teve um time, né? Domênico, minha vida é você. O Adriano Pagão. Manchetes do Estádio 97. Seu Bento não tá aí. O seu Bento... Vovó. Ele falei o nome errado. Fala de nós que eu tô comendo bolacha. Ó, vamos lá, as notícias do Parmeira. Primeiro que é o seguinte, vem ventilando, né? Eu não sei se é verdade, vocês que têm os WhatsApp certo aí, você e o Bengão, podem falar. Que o Sassá do tema? Do Flamengo. Botafogo. Ele é meio doidinho do cerebelo, né? Ah, e? Parece que ele tá afastado lá e dizem que o Palmeiras tava querendo trazer. Ué, pra saber se ele vem ou não, liga na financeira, a mulher fala, quer dinheiro? Fala, não, só quero saber se o Sassá vem. 1,5 milhão de euros, liga 50%, 200 pau de salário. Ah, então não fechou. O Alexandre Matos falou que foi... Mais o psicólogo, né? O Alexandre Matos falou que foi oferecido sim. É. E ele falou, estamos avaliando. Eu, se fosse o Palmeiras, traria. Ah, pelo jogador, sim. Sassá joga bola, agora precisa botar a cabeça no lugar, né? Então... Mas é bom jogador. Mas por que brigou com o Botafogo agora de novo? O que que houve? Ah, eu não sei se é porque ele tá forçando uma situação. Ele dá umas pisadas lá, né? Então, ele tá forçando uma situação pra sair. Agora, pô, mesmo sem jogar, foi afastado, volta, vai pro banco. Artilheiro do Botafogo esse ano. É que o Antônio Lopes dá umas enquadradas nele. Vou te falar, se o Palmeiras trouxer, vai trazer bom jogador. Ah, é reserva ainda, né? Ele. Bom jogador. Então, né? Lembra aquela vez que ele tirou a foto, pareceu o Tupac? Cheio de dinheiro, com maço de dinheiro. Agora é bom jogador, viu, Dodô? É doidão, mano. Agora não sei aonde ele jogaria, mais jogador do Palmeiras. Era a reserva do Boga. Pra compor elenco, né? Ele é bom jogador, mas... Compor elenco, hein? É, ele mora sozinho e quer fugir de casa, né? Esse aí é... Quem? O Sassá. Tem um sujeito... Mora sozinho que quer fugir de casa. Tem uns três Balotelli, né? É, ele gosta, hein? E ele falou que ele se inspira no Balotelli, no comportamento fora de campo. Quer dizer, não é... Mas é doidinho mesmo. É melhor, Ale, que ele se inspire fora de campo, porque dentro de campo o Balotelli também parou de jogar faz tempo. É, também. Infelizmente. É que fora ele apronta das dele, mas ele é bom jogador. Verdade. Se o Palmeiras conseguir enquadrá-lo, né? É melhor agora, que o Alexandre, não é? O... Melhor, melhor. Então. Mas vem para ser reserva. Quer dizer, então é uma nova safra, é isso? Everton Ribeiro, Sassá, quem mais? Ah, o Everton desmentiu ontem a nota, ué, já dissemos. Mas não estava fechado? Não, o Everton Ribeiro faltava apenas assinar o salário lá. Mas para o Messi também. Não, não. Já tinha... Olha a vó que maldosa. Não, a informação que tinha é que estava tudo certo, estava bem encaminhado, mas faltava acertar o salário com ele. Não foi acertado. Não foi acertado o salário, então... Por enquanto não vem e acho que não vem. Por enquanto não vem. É aquele 1% do... Até a hora que chegou a informação ontem, gente, que tava tudo certo, só faltava acertar salário. Ah, mas essa fonte parecia, ela não foi legal contigo, não. E parecia ser uma coisa mais tranquila, mas não foi. Essa fonte te passou ontem que é o seguinte, só faltava assinar. Então, o salário. Acertar o salário e assinar o contrato. Assinar. Então, mas faltar assinar o contrato é tudo, né? É, 1%. Falta 1%. Bom, agora o Sassá queria, Lolo. Tá com a boquinha cheia. Não, Sassá é bom jogador, mas é doido, né? Bolacha do que você tá comendo? Foi um kit, bolo, né? Tem um kit. É, tá? Bolachinha de ontem. Ah. É? Não, bom, não, obrigado. Ô, Lolo. Fala do Sassá que Domênico, eu tenho uma mas outra você quer o Sassá ou não, Domênico? Domênico, saia do muro, sim ou não? Emoticon de joinha ou de dedo pra baixo? Já que tem um monte de jogador lá, vem mais um, vamos. Vem embora. Ó, melhor que o Lucas do Barro e o Alexandro, O Gordinho. Então, assim, vem, é legal. Agora, precisa ver se ele vai aceitar ficar no banco. Eu tenho medo, né? Que esses caras aí, o meu receio é que esses caras meio doidos aí, RG, levem outros jogadores do bem pro mal, né? Esse que é o problema. Isso pode acontecer, né? Mas tem uma categoria, tá na prateleira dos Jobsons, vai. Então. Sim, ele é um semi-Jobson. É um semi-Jobson. Aquele mano fala que o Tite é semi-Deus, isso é semi-Jobson. Sabe muito pro Jobson aí, né, meu? Mas olha, é o receio que ele tem, né? E ele não pode jogar Libertador, porque já jogou pelo... O elenco tá Botafogo, legal. O Cuca, o elenco tá bonitinho. Tá bonitinho, né? Bonitinho. Ó, a gente tá trazendo, viu, Dodô? Deixa trazer, eu ponho uma calcinha roxinha nele. Dá um minutinho e ele vai começar a se enquadrar bonitinho. É mesmo, né? Então dá uma porradinha na cara. Pegou as cenas da calça roxa? Pegou. É verdade. Ó... E no 5-0 eu dou um tapinha na cara igual eu fiz com o Rafael Marques. Dá um tapinha, fica quietinho. Pra fazer o técnico perfeito, então é a polo vermelha do Tele e a calça roxa do Cuca? Fica bonitinho. Exato. Entendi. Ah, e outra coisa, o Edu do Aceito, ele renovou. Dracena. É uma cidade bonita, viu? Dracena é. Passei no novo lá de 63. Sério que você foi lá? Foi 63? Lindo. Ah, tem uma canjica boa lá. Ó, o Eduzinho, que a avó fala, viu? A avó errou, viu, Aleno? Se você não tava aqui na época, você não veio, eu não lembro. Errou o quê? Eu achei que ele não devia vir, que ele tava velho, mas ele renovou até 2018 por demérito dele, viu? Não é demérito, porra, mérito. Por mérito, eu. É, parabéns, viu? Bom, e aí, você queria o Sassá, avó? O Sassá quero, pode entrar, traz um psicólogo. Mas não viu? Mas não tem psicólogo. Tem academia lá, Benja, põe uma salinha com o psicólogo e deixa ele lá. Tá certo. Estamos aí com as manchetes do Palmeiras. Ó, você vai se manifestando, mandando a sua mensagem através do nosso WhatsApp, mensagens de áudio, no 94-353-0150. 94-353-0150. Estádio 97, que também tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Continuando. Aqui tem um bando de louco. Foi de bom. Aqui tem um bando de louco. Foi de bom. Ó, pra falar a verdade, Coringão, duas manchetes Coringão aqui que eu separei. Essa que é verdade, mano, pra você, e aí, pro meu amigo Benja. É, primeira, o Pablo, que é o baita zagueiro, que pra falar a verdade é melhor do que esse zagueiro aí do Bayern, né, esses todos aí. O Pablo vai voltar depois do jogo contra o Vitória, né, ele não tá com lesionado, né. Porque eu não sou fisiculturista pra saber se ele tá com lesão ou não. Essa que é verdade. Fisiculturista é outra coisa, né? É, essa que é verdade. E o Corinthians também comprou 40% do Cleisson, que não joga mais com o Romero. Não joga mesmo. É ou não é? Vai lá, garotinho, é com você. Com relação ainda à contratação do Cleisson, o Corinthians ele gastou aí 3 milhões e meio de reais. E pra falar a verdade, mano, opinião aqui do Veloso. Sim. Veloso, o que você tem pra falar? É. Também acho, o Corinthians vai ser campeão. É. Ronaldo Giovanelli, o que você acha? Vai, seu cavalo, eu falei que o Carilli era o melhor treinador, seu cavalo. Obrigado, vai lá, garotinho. Você cortou, mano. Só não deixa o Benjamin falar, você pode, vai lá, garotinho. É, com relação ainda ao nosso querido Clayson. Até porque, pra falar a verdade, daqui a pouco, Sérgio Malandro vai fazer a propaganda aqui do esquemão. Vai lá, cara, te chega. Era do Corinthians. É uma grana considerável que o Corinthians tá investindo no maluco. Sou letre. O Corinthians tá investindo, ele tá injetando uma grana aí que eu não sei. Tá injetando. É, inclusive, o Bento. Bento não, o Neto. É um cara que vai jogar ali pra disputar a posição com o Romero. Aí o Ale vai começar a rir, vai começar a falar uma série de coisas agora a respeito do Cristiano Romero. Eu respeito a sua opinião, Maurício Borges. Muito obrigado, Alexandre Oliveira. Mas não concordo. Ok, respeito também a sua. Mas é um jogador que briga ali com o Romero, especificamente a posição que ele atua. Agora, com relação ao Pablo, essa é uma grande notícia, porque todo mundo sabe que jogador, quando cai ali sentindo já uma fisgada assim, a tendência é que fique parado pelo menos uns 2 meses. E segundo o médico do Corinthians, o Júlio Stancati, foi só uma fibrose que acabou descolando, uma fibrose antiga, e causou aquele desconforto ali, mas que não é nada sério e possivelmente ele vai fazer um tratamento aí, quiçá até joga diante do Vitória. Só que eu acho que é arriscar demais, e eu, se fosse o departamento médico, pouparia mesmo o Pablo para que ele voltasse no próximo jogo contra o Atlético Goianiense 100%, tá bom? Olha, Maurício, e eu já falei aqui... Diga, Alexandre. O ouvinte tá sabendo que eu não falo mais mal do Romero. Ah, não, é? Não falo mais. É mesmo, Ale? Aquele áudio te acuou? Foi isso? Não, aquele áudio até foi uma sacanagem que fizeram com o menino, né? Porque tinha endereço, era uma brincadeira e ficou a impressão que era que ele tava pra falando pra imprensa. Pra você, né? Pra não, pra você especificamente. Agora, até porque... É pra você, né? Você é o cara mais famoso que critica ele, não é pro... Entendeu? Não, não. Ele fala mais para o pessoal da TV aberta, que ele não gosta muito. Mas o que acontece é o seguinte. Eu fiz até uma meia-culpa aqui, dizendo que eu errei com relação... Meia-culpa? É. Ou é meia? Meia. Meia ou meia? Soletri. Alexandre, só comenta ali. Meia-culpa, meia-calabresa. Melhor é que o Ale fala errado e o Mota não entende que ele falou errado e não ri. E aí, eu falei que o erro de avaliação foi meu, de classificar o Romero como atacante. E aí é uma injustiça realmente com o paraguaio. Ele é um volante pela beirada e nessa função ele tem sido muito eficiente. Puta, você criou o volante de beirada? É, eu não fui eu que criei. Pô, já tá, né? De saco cheio de atacante de beirada, agora tem o volante de beirada. Mas isso aí é uma criação do próprio Romero. Nós não teremos no futebol em breve o lateral pelo meio. É, mas vai pintar. Ah, vai acontecer. Agora... quando o Corinthians jogar como mandante na sua arena contra um adversário de menor poderio técnico, você não pode colocar o Romero para jogar. Aí você coloca o Clayson, você coloca o Léo Jabá, você coloca o Pedrinho, você coloca alguém. E aí a culpa não é do Romero. Ele não, ele sabe fazer o que ele sabe fazer. Atacar não é o forte dele. Então aí eu vou fazer uma crítica e sempre ao Carilli. Ele tem opções agora para jogar contra adversário de menor expressão em casa e um pouco mais agressivo. Basta ele fazer as escolhas corretas. Nossa, mas como você critica o Corinthians, né, cara? Não critiquei, não. Você acabou de falar, vou fazer uma crítica ao Carilli. Ao Carilli, se ele jogar com um volante pelo lado... Em casa, como protagonista. O Ben já deitou em você agora. Não, tô fazendo um questionamento. Eu sempre falei bem aqui do Corinthians, eu até fiz uma avaliação aqui recentemente que eu entendo o time do Corinthians melhor do que o esquema tático sugere. Como o senhor, Benjamin, sempre fala que o time é limitado e eu discordo frontalmente. Dizer que o time é limitado não significa que o time é ruim. O time tem 10 bons jogadores. O Corinthians campeão brasileiro de 90 era extremamente limitado. Tinha bons jogadores, hein? Ah, não. Mas ele falou que tem 10 bons jogadores, só diz que tem um jogador fraco. Isso. Eu falei que. Não, mas eu quando eu falo que um time é limitado, não é que o time é ruim. É que tem limitado, né? Por exemplo, esse time de agora é melhor que o time de 90, por exemplo, que foi campeão brasileiro. Aí você acha melhor? Mas vamos lá. O time de 90, Ronaldo, era Ronaldo, bem limitado. Ronaldo, Giba. Acho que Ronaldo equilibra. Ronaldo, Giba, Marcelo. Giba e Fagner. Ó, o Fagner, acho que um pouco acima. Muito mais. Ronaldo, melhor. Giba, Marcelo, Guinei. Marcelo e Guinei, acho que essa zaga é melhor. E Jacenir. Qualquer coisa que tiver na lateral esquerda do Corinthians hoje é melhor. Márcio Bittencourt. e Gabriel. Ah, ok. Dá um... Ok. Não, eu acho que o Gabriel... Melhor que o Márcio. O Gabriel é melhor que o Márcio. O Márcio, pô, Márcio chegou a jogar até em seleção, não, cara. O Márcio é raçudo, guerreiro. E o Gabriel? Mas o Gabriel eu acho um pouco mais jogador que o Márcio. Mas não vamos brigar por Márcio. O meio campo era o Wilson Mano, jogou, 90. Jogou, tava lá. Aí foi a diferença com o 10, era o Neto, que tava no melhor ano da carreira dele, que fez a grande diferença. Na ponta direita você tinha o Fabinho, que foi também o grande ano do Fabinho. Jogou bola, foi só ali que ele jogou. O Corinthians, né? Foi lá. Jogou bola, Fabinho. Hã? Jogou bola, Fabinho. Você tinha o Tupanzinho entrando, que era o amuleto. Centroavante? Na esquerda tinha o Mauro Van Basten, que a torcida às vezes pegava no pé. Centroavante era em 90. Quem que era o centroavante? Mas você pulou Ezequiel também. Era eu. Tava... Ah, então não era o... Não, não, Ezequiel veio depois. Você, não, Ezequiel já tava. Ele jogou em 90. Ele chegou a jogar? Jogou sim. O Ezequiel jogou em 90? Pega a escalação em 90. Aí me deu um branco agora. Será que não era o Wilson Mano, era o Ezequiel? O Márcio Ezequiel e não, Neto? Mas o Wilson Mano também tava. O tava Ezequiel... porque ele fez o primeiro gol de coxa, né? No primeiro jogo. E o na frente, cara, você tinha então, o Fabinho. Faltou o centroavante, né? Tinha o Paulo Sérgio. Tinha o Paulo Sérgio. Em 90? É, vou pegar a escalação aqui, peraí. Olha, os corintianos não sabem nem a escalação. Olha, pra você ver, o título paulista de 77, eles lembram de cor a escalação. O de 90 eles nem lembram. O primeiro brasileiro da história. Eu tinha até a data, 16 de dezembro de 1990. Ronaldo, Giba, Marcelo, Jean, Guinei e Jaceni. Márcio, Wilson, Mano, Neto, depois Ezequiel e Tupanzinho, Fabinho e Mauro, depois Paulo Sérgio. É isso aí. E o técnico, o Nelsinho Batista. Ah, também não dá pra dizer que um é muito melhor que o outro. Não, não falei muito melhor, falei que o time de agora é melhor. Mas era um time, então quando a gente fala um time limitado, mas aí você pega um time que é limitado, mas um time que os jogadores se dão bem. Então, o meio campo lá, o ambiente é bom. Era Márcio, Wilson, Mano e Neto, aí na frente tinha o Tupanzinho, o Fabinho e o Mauro. Foi o que eu falei. Isso aí. E aí, o Ezequiel também tava no grupo, tanto é que ele jogou, né, afinal. Era banco. E o Paulo Sérgio também. Que ele falou que eu não sabia a escalação. Acho que de hoje ainda é melhor. Então, o que eu quero te falar isso quando a gente fala que o de hoje é melhor. De hoje é melhor. É isso que eu falei. Concordo. Então, quando eu falo que o time é limitado, significa que o time pode ser campeão. Há times limitados que só que o time campeões. De 90 era limitado, mas tinha um Neto, 90 o Neto destruído. E era mata-mata, né? Sim, mas é. Por exemplo, se você pega a final contra o São Paulo. Mas o Paulista é mata-mata. O São Paulo tinha muito. Campeonato de mata-mata, Sombra, às vezes tem time limitado e ganha. O São Paulo tinha muito mais time que o Corinthians na final de 90. Tinha. O time do Cruzeiro, campeão brasileiro de 2013, quando começou que ninguém dava nada, olhava, era um time, time limitado, time de refúgio. É só os rejeitados mesmo. Ah, então. Acertou, né? Então vamos falar de Nissan? Até essa época melhor, né? Tem Nissan aqui. É. Olha só, amigão, se você tá pensando em trocar de carro, então chegou a hora de você ter o melhor da tecnologia japonesa na sua garagem. Nesse mês tem o Festival de Sedã Nissan. Você pode levar para sua casa o Nissan Versa 1.0 2017, com tecnologia japonesa fabricada no Brasil, com maior espaço interno e o menor custo de manutenção da categoria, com uma pequena entrada e parcelas de apenas R$ 799,00. Ou ainda toda a qualidade, conforto e segurança do Nissan Sentra 2017, com o menor custo de revisão do mercado, a partir de R$ 79.990,00 com taxa zero. Ouviu? Taxa zero, isso mesmo, nada de juros. E a Nissan ainda paga o valor de tabela Fipe do seu usado na troca. Bacana, hein? Bacana não, demais. Então não perca tempo, amigão, consulte as condições no site queronissan.com.br/SP. E vá lá fazer um test drive, porque quem testa, compra a Nissan. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É Nissan! E o Domênico tem um recado importante da Bridgestone, né, Dudu? Opa, vamos falar da Bridgestone sim, Sombra, porque é o seguinte, hein? Atenção, porque tem palmeirense querendo aí assistir o Verdão jogar contra o Atlético Tucumã pela Conmebol Libertadores Bridgestone. E parece impossível conseguir um ingresso para esse jogo, não é verdade? Mas não, a Bridgestone vai te ajudar com essa. Meu amigo Bruno Ranieri aí vai te ajudar, olha só. Se você passar agora... Tá bom? Num revendedor aí, Bridgestone, você compra 4 pneus Bridgestone ou Firestone e você ganha o par de ingressos para assistir o jogo do Palmeiras. É isso mesmo. Comprou os 4 pneus Bridgestone ou Firestone, você ganha um par de ingressos para assistir esse jogo, hein? Não dá para perder essa, não. é aproveitar e ir direto pro revendedor oficial Bridgestone mais próximo antes que os ingressos terminem, hein? Eles estão terminando, tá vendendo bastante pneu, hein? Acesse www.torcidabridgestone.com.br e saiba mais, meus amigos. É Bridgestone! Legal, Estádio 97, estamos aqui nas manchetes, tá bom? Mande sua mensagem no nosso WhatsApp 94-353-0150. Mensagens de áudio, tá? Estádio 97, que também tem oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra é gol. Também oferecimento da Estela Barros Turismo. Seja bem-vinda, Estela Barros Turismo. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Vamos lá, continuando com as manchetes. Santos. É, eu não sei por que eu fui escalado aqui, mas eu vou nas manchetes com o Santos. Com o maior prazer do mundo, evidente. É, boa noite a todos. E aí? Tudo ótimo. Como é que tá, Zedão? Não é um problema você esse tá mais calmo, Zedão? Eu vou te explicar o que, que anda acontecendo, ótimo. Que é ruim, né? O quê? Benjamin? Toda vez que alguém fala evidente, eu falo evidente. Onde quer que eu esteja? Virou uma coisa automática. Cara. É o bonde do evidente. Evidente. Quando alguém fala evidente, eu falo evidente. É, todo mundo aqui faz isso, mas tem gente que não assume, né? Quem? Ah, não vou falar, Benjamin, eu não gosto de confusão. Não, pipoca, não. Ah, não, não quem pode... é o cara aqui que te maltrata nesse programa? Ah, não sei, só pegar aí o... Só pegar o áudio aí dos outros programas, eu sou humilhado no ar, tem um diploma. Olha, eu nunca vi. O único diplomado da mesa é o que é mais humilhado. É, evidente. Por uma ala ignorante isso. Composta por Domênico e Gato. É a dupla sertaneja aí do terror. E o teu diploma é verdadeiro, jamais, né? Jamais faria isso. Que a gente tem por aí. Eu só sou ignorante com ele, como humano também, ué. Quando ele fala mal do Palmeiras e o Mano, no caso dele, quando fala mal do Corinthians. Ele não fala mal dos times. É, não, imagina. Mas ele só traz a notícia. É, ele é bonzinho. Mas, é, aí, é bonzinho. Mas só aí, que esse trouxa aí não tem coragem de falar mal do São Paulo, esse mané. Mas aí você tá São Paulo eu falo, sim. Esse manézão aí. Você tá ocultando. É um mané. É isso que é. Você é um baita do mané. E outra, é bunda mole. É bunda mole. É isso que é. É bunda mole, juiz. É bunda mole. É isso. Segue o jogo. Segue o jogo. Sem falatório. O Mano não critica. Ô, Benja, eu preciso responder quem que é. O Mano é um pedaço de estrume, velho. Ah, viu? O Mano não critica. O Mano não critica o Azedão. O Mano critica a avó. O Mano xinga a avó. É, né? A avó e o Azedão. Você sabe mais do programa, viu? Aquela biscate é fala mal também. Dele. É isso, juiz. Ó, fala aí, Azedão. Eu vou falar. Sabe o que acontece? Fala, dá o seu autógrafo, Azedão. Eu vou pegar aqui. Ó. Sabe o que acontece? Toca o hino do Santos, eles começam a lembrar já quanta porrada já tomaram do Santos, começa a se assaltar. Quem tomou porrada? É o seguinte. Fala aí, ô, trouxa. Fala de hoje. A manchete que eu tenho aqui, na verdade. Essa bola toda pra falar, não, hein? Foi a única coisa que eu achei. Esse ano ainda nós não demos porrada deles, Azedão. É, não deu pra apanharam. Porque não jogou ainda. Né? Apanharam em casa, hein, de sorte, biscoitinho. Eu joguei o biscoitinho da sorte. O Palmeiras achou do gol. Lucas Lima. Aí, mano. Não fala desse mano, não, tá ligado? Aí, beijo, valeu aí pela presença aí no Bug Nice. Da hora, mano. Bug Nice, mano. Bug Nice. Bug Nipe. Isso aí, mano. Bug cara, Nice. Cara, que show que o Brown fez sexta-feira. Foi seu Jorge, mano. Histórico. Curtiu ele, mano. Seu Jorge, Ed Mota, Hildon, Carlos da Fé, Simoninha, Max de Castro. É, mano. Foi espetacular o show do valeu, Brown. Mano. Valeu. Você deveria ter ido, Domingo. Foi Black no 70. Não deu pra mim. Eu tinha um compromisso na... Foi sexta, aí, né? Você é mó regão, hein, mano? Big Band, 15 caras numa banda. Você é mó regão, hein, mano? Trompete, tudo. Fica, ó, chega aqui adoro. No ar, fica me rasgando, mano. Que elogio, nem pra mas ir. Mas é bom pra caramba. Não deu pra ir, mas no próximo eu vou. Pera aí, Bruno. O Rudy foi no show, não? Eu vou trazer você aqui no programa de manhã, sabe, pessoal? Vai ser legal. Traz o Rudy também. O Rudy não vem. O Lucas Lima... Segunda manchete, recebeu ótima proposta para renovar por 5 anos. 5 anos, Azedão? É. E aí, ele já respondeu ou não? Ah, parece que ainda ele não ticou no WhatsApp ainda. Não deu um tique. Tá lá, mandaram, sabe, o PDF para ele no WhatsApp. Não deu um tique lá para ele. Ele não leu ainda, entendeu? Tudo bem, mas independente disso, é uma negociação à parte aí, uma tentativa de continuar com o Lucas Lima. Mas o presidente Santos admite aí, né, que embora o Santos aí agora tenha patrocinador master e blá, blá, blá, blá, blá, blá, tem que vender jogador, né? Tem que fazer um din-din, porque o financeiro lá tá feia a coisa. Então deve vender aí, deve admitir a saída aí do Thiago Maia ou o Zeca, ou de repente até os dois aí para fazer um din-din. E é o que acontece, é o que faz parte aí da vida dos nossos clubes, né, cara? todos endividados, todos com... E o Santos, principalmente, por cometer um erro na minha avaliação, está tentando jogar na Vila, quer dizer, conclusão, a conta chega, chegou. Mas eu acho, concordo com você, a conta chega e chega para todo mundo, que mesmo se estivesse jogando no Pacaembu, também teria necessidade de vender. Porque os outros clubes, à exceção do Palmeiras, no momento, também tem que vender os seus jogadores. Bate lá na porta do Corinthians com dinheiro, tem que vender. Bate no São Paulo, tem que vender. Se o Santos estiver jogando no Pacaembu, ia ter um caixa melhor. Ia ter que vender do mesmo jeito. Porque também chega o jogador vai lá naquela pressão e fala, pô, é minha vez, já tô com 3 anos. Eu concordo, Sombra, mas talvez se tivesse com um pouquinho mais de dinheiro, talvez não tivesse a necessidade de vender mais do que precisaria, entendeu? Mas o Santos não vem vendendo tanto. Então, já vendeu mais, né? Já vendeu mais, eu concordo. Mas... Vendeu o Gabigol, aliás, hein? Vazaram aí a grana. Né? A imprensa italiana vazou a grana, que é a Inter de Milão. No todo está pagando pela operação Gabigol. São 205 milhões de reais. É dinheiro, hein? Entre direitos, parte, salário. É dinheiro. 60 milhões de euros. Tá. E? Hã? E? Mas tem um... Como e? É um dinheiro danado. Sim, é muito dinheiro. Ué, mas tem um... Os caras quiseram comprar. Mas não é uma crítica. Agora não, então vou pros caras lá. Os caras quiseram comprar. Os caras também não querem botar o moleque pra jogar. Ah, mas dizem que... Dizem o quê? O cara que precisa querer jogar como se joga lá, né? Ah, gente... É, o cara como jogador brasileiro, um moleque, tal, ele sabe o que tem que fazer. O jogador não mete a mala, acha, chegando que é o cara? Eu não sei se ele meteu a mala, eu não tenho essa informação que ele meteu a mala. Não acho que um moleque que tá chegando lá num outro país, num outro clube, já vai chegar metendo mala. O cara não tem nem moral pra chegar metendo mala. Você acha que, Benja, é muito contraditório um clube gastar 60 milhões de euros numa operação e não botar o cara pra jogar? Ué, a Roma pagou 16 milhões de euros no Gérson do Fluminense, também não joga? Pô, 16 já é muito, agora também, imagina 60. Tudo bem, também é proporcional, também é muito dinheiro. Ah, mas você acha que essa grana toda, que tá, faz esse comentário que o Real tá, ou sei lá, se é verdade... Pelo Vitinho, o Vinícius Júnior. Pelo Vinícius Júnior. Você acha que por esse dinheiro, esse cara vai chegar lá no Real, botar a camisa e sair então, jogando? Você acha que o moleque chega no Real, Madrid? Não vai. Ô, Zidane! Pô, e olha o dinheiro. Qual é que eu vou jogar? Você acha que o Gabigol chega na entrada de Milão e fala, aí... Quem vai sair pra eu entrar? E olha o dinheiro. E nessa, Benja, eu não vejo. Ninguém tá reclamando, né? De Lei Pelé e o cacete a quatro aí. Por que tem a Lei Pelé nesse caso? Não tem nada a ver com isso. Não, porque sempre cai na... Joga na conta da Lei Pelé. Não, do garoto ir embora cedo, do garoto ir embora antes do tempo. Ele tá falando pro Mano. Entendeu? Esse é o detalhe. Olá, eu sou a Lei. Esse é o detalhe. Me chama de Gabigol. O garoto praticamente nem jogou no Flamengo. Não, mas ele não foi vendido ainda. Ainda não. Eu sei, Benjamin. Ele não foi vendido, mas quais são as notícias com relação a ele? Véi, é por isso que eu sou a favor, RG, de reformular a legislação. Tem que reformular. Não, mas a discussão é outra. Agora é outra. Não tem razão, hein? É verdade. O Sombra tá discutindo. A gente não tem razão. Mas a discussão é outra. Gente, pelo amor de Deus, não vamos desviar o assunto. O Sombra tá falando que a Inter de Milão vazou. Na empresa italiana, que a Inter de Milão. Soletri! Soletri! E a Inter de Milão gastou 200. Você falou limão, milhão? Não, falei milão. Que a Inter de Milão gastou 205 milhões de reais. É. Não tem nada a ver nem Pelé. A discussão claro é que não. Que o Sombra falou que os caras pagaram 200 pau no cara. Se cara não tá jogando, é porque. Tem nada a ver Pelé. É porque tem alguma Lei coisa. A Pelé, eu estou me referindo a um garoto do Flamengo não, mas que. Vinícius Júnior com o Gabigol. Ah, mas o Gabigol já foi, já esclareceu, mas tá é bom. Isso que o Sombra tá falando. Nós estamos falando do Gabigol. Ah! Por que Gabigol não joga? Acho estranho. O Ben já tem uma opinião. Eu acho que deve estar metendo a mala, algum problema tem. Porque um clube gastar numa operação 205 milhões de reais e o cara não joga? Não jogar, acho muito estranho. O Neymar chegou no Barcelona, não meteu a mala, também não sei. O cara botava mas no banco. Mas ele entrava. O Gabigol não tá jogando, né? Era o Neymar. O Neymar também chegou com... Mas o Gabigol chegou com o status de campeão olímpico. Sim, mas não tinha o status 1% do que é o Neymar. Agora, eu acho... Cara, quando você chega... Eu acho chega... difícil chegar metendo mala. Assim, eu também acho difícil chegar metendo mala. A questão não é metendo mala, mas se investir um caminhão no cara... Eu acho que é que ele tivesse mais chances pra poder jogar. Me falaram o seguinte, que o cara chegou lá e falou assim, bicho, aqui você tem que voltar sim pra marcar o outro, a bola não é no pezinho, tem que ir atrás da bola. Sombra, Zombra, você, não é possível que o cara, quando foi para a Inter de Milão, ele sabe que na Europa o cara tem que obedecer taticamente o que o treinador fala. E todos voltam para marcar. Eu acho que os únicos dois jogadores no mundo hoje, três, que não voltam para marcar, é Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo. Sim, Benjamin. Mas e por que é impossível um moleque chegar lá e botar uma mala? Por que, que é impossível um cara chegar lá e não se adaptar ao esquema que se joga lá? Por quê? Porque meter uma mala, vou te falar na minha visão, é uma tremenda de uma burrice. Cara, se você tá chegando numa empresa nova, não tô nem falando mais de time, e você chega metendo mala, você tá morto. E tá cheio de gente que é assim. O Gabigol tomou alguns esporros aqui no Santos por não voltar para marcar. Agora, isso é marra dele, isso é máscara ou é estilo do cara? Se toma esporro no Brasil, você imagina na Itália. O Gabigol, ele foi o dono do time desde os 13 anos. Ele era o dono do 13, era o dono do 15. Com menos de 17, ele já subiu pro profissional. E no profissional, ele foi protagonista muito rápido. Então, assim, ele tá passando por um processo de adaptação geral. É, ele ficou um pouco inibido durante o período do Neymar, só, né? Aí depois que o Neymar saiu, aí... Ele era o dono do aí time. Era o cara. Seria, era pra ser o cara, né? Então, acho que esse processo... Mas o cara vai chegar na Inter, né? Não, então... Ele acha que ele vai ser o dono do Neymar. Ele pode vir a ser. Até porque ele tá sendo muito bem assessorado nesse sentido. Eu também acho que não. Só que eu acho que ele tá passando por um processo de adaptação de tudo, não é só do futebol. Da vida, ele ser mais um no elenco... Sabe, da cultura, de tudo. E esse processo. E é diferente, né? Ele saiu sendo o cara. Eu acho que esses caras, quando saem muito cedo, eu, se fosse eles, eu pegava o telefone, ligava pra três. Eles se falam todos eles. Pega o telefone, liga pra três caras que já pararam de jogar, que fizeram sucesso na Europa. Fala, bacana, deixa eu te falar, eu tô indo pra Inter de Milão, tô indo pro Chelsea, tô indo pro Manchester. Vem cá, o que eu devo fazer? Liga pro Cafu, liga pro Zé Roberto do Palmeiras, liga pro Ronaldo Fenômeno. Entendeu? Liga pra esses caras que fizeram carreira na Europa e explica o que, que os caras. Como é que é? Eu sou o Gabigol e hoje eu vou pegar até a tua irmã. Pronto! mas não faz isso, não. Oi! Beleza. Diga. Aí, mano? Tudo bom? Você decidiu fazer o programa de dentro do banheiro, mano? É, porque o Alê soltou uma bufa no estúdio. Ah, eu? Aí o mano saiu do estúdio, tá vendo? Nossa senhora, que fedor, cara. O Mota que bocejou. Você acha que o Gabigol pega um fricô pro Alê. Você acha que o Gabigol pode estar metendo uma mala, mano? Total. Esse moleque sempre foi perna, Sombra, desde a época que ele jogava no Santos. É que a mídia brasileira costuma passar a mão na cabeça dessa garotada, principalmente quando não joga no Corinthians. Mas esse moleque sempre meteu uma mala, velho. O moleque é perna. Tá certo. Agora, depois que você sair do banheiro, você pôs fricô aí, né, mano? Sim, lógico. Tem que botar bastante, porque então o mano bota bastante. Porque você, ó, você que esse franguinho aí que você come. O franguinho, o mano almoçou o filé de urubu. Ó, oh, e o ovo? A quantidade de ovos. É. Nossa. Então tá bom, mano. Faz o que você tem que fazer e volta. Tchau. Parou tudo. Pode parar. Que eu vou falar de um assunto muito sério. Cara, eu não aguento mais, velho. Nossa, eu cheguei na rádio hoje. Entrei, o Motinha tinha saído do banheiro, meu Deus do céu, eu falei, o que é isso? Um ataque de armas químicas, sei lá, algum bicho morto, mas não era o Mota saindo do banheiro, sério, velho, não dá mais. Aí eu falei, Motinha, pelo amor de Deus, eu falo todo dia do fricô, compra um fricô. Fricô, você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E aí ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu tô falando sério, pode acreditar no que eu tô falando. Funciona e funciona pra caramba. É muito bom. Pode ir na minha, pode comprar. Fricô pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você pode comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. FRECO.com.br. E olha só que bacana, hein? Na hora que você entrar lá no site da Fricô para comprar, digita o código, digite lá um código que é Estádio 97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do seu Fricô, tá certo? É só acessar o site Fricô. www.estadio97.com.br. Frico! Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também no oferecimento de Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão. Vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão. Vem tricolor. Rapaz, oh, boa noite a todos. Ô, Vô Mauro, você tem notícias aí, Vô Mauro? Tô escalado aqui. Ô, Vô. Oi. Tá na raquetada lá, Vô? Tô morando. Colocar o... O quê? Tema do rock, o lutador aí. É, então. Não, peraí, também não foi assim. É. Na verdade, é assim. Na verdade, foi a pranchetada. Né? Tô tá dando no meio. O São Paulo perdeu no Morumbi pro Corinthians. Aí no intervalo o Rogério parece que tava bravinho, né? E deu uma. Derrubou a prancheta e pegou no Cícero, né? Ah, entendi. E aí, mas aí parece que ficou tudo certo. Na hora deu uma confusãozinha e depois ficou tudo certo, né? É isso que eu li. Não. Ok. Foi até o Ale que lançou essa, né? Não, o Ale esquerou. Foi você que deu o start? Tem que acender o pavio, Ale? Não, você sabe que eu fui muito... Você fez contagem regressiva, seu correndo? Você foi muito... homenageado no Twitter, né? Porque o que acontece é o seguinte: ontem teve uma reunião, como a gente falou, de alguns membros lá do conselho do presidente e o Pinotti, para saber se o grupo estava fechado com o Rogério Ceni, se o grupo estava rachado, como é que estava o ambiente no vestiário, né? Porque a gente fica tentando, e esse é o objetivo para mim, a gente fica tentando achar alguma explicação para essa fase difícil que o São Paulo está passando. A gente já concordou que o time não é péssimo, que o Rogério Ceni conhece futebol, estudou futebol, o centro de treinamento é de excelência, o time é de muita tradição, então a gente fica procurando saber o que está acontecendo, alguma explicação, já que o treinador que deveria fazer isso, não faz. Para ele está tudo ótimo, os números são maravilhosos, o maior desempenho em número de escanteios do mundo. Então, parece torneio início. Então, o que acontece? Na minha opinião, Sombra, muita coisa já mudou e vai mudar no futebol. Sim. Uma que não muda nunca é você correr pelo seu comandante. Isso não é só pro futebol, é para tudo, mas você correr pelo seu comandante é fundamental. E pode ser que o desempenho do São Paulo venha sendo aquém, porque o time não tá junto com o Rogério Ceni. E aí que eu fui apurar, não é nem a minha, não tenho talento, não tenho competência para apurar nenhuma informação, essa caiu no meu colo. Ah, também não seja... Não é minha vocação. Excesso de humildade agora. Não, eu não tenho esse dom, essa caiu no meu colo. Estava conversando com uma pessoa que é do São Paulo. Você não vai revelar fontes? Não vou revelar. E aí a gente... Mania do pessoal que trabalha lá é não revelar fontes, é isso? Aí a gente foi buscar a confirmação e ela aconteceu... Para dizer que nesse jogo que o Corinthians venceu por 2-0. Foi no intervalo do jogo. No intervalo houve esse desentendimento e a prancheta lá do Rogério acabou pegando no Cícero. Aí o Cícero não gostou e tal, e criou-se um ambiente ruim. Ele já tinha dado uma no Rodrigo Caio, no Luiz Araújo. Não, mas uma coisa que eu não entendi, Ale, ele chutou de propósito? É, não, a prancheta pegar... foi sem querer. Não, ele tava chutando copo, chutando tudo, e chutou a prancheta e sem querer. Pegou no Cícero. Sim, não, ele pediu desculpa ou não? Falta, não, né? Chutou pra pegar. Não. Mas ele pediu desculpa ou não? Aí depois pediu desculpa, mas o Cícero tava irritado, criou-se uma confusão no vestiário, o pessoal do Deixa Disso chegou... E aí o ambiente não ficou legal. Olha, mó fifi agora, hein? O Jusilei, em entrevista, confirmou o episódio da bronca. Isso. Do entreveiro. O Rogério confirmou? O Jusilei confirmou a entrevista coletiva. Realmente, teve uma bronca muito forte. Ele não disse, teve um desentendimento, mas disse, não, mas o Rogério e o Cícero já estão bem. Isso. Então se ele fala que já estão bem é porque alguma coisa aconteceu. Ele só diz que não teve essa história de prancheta, porque ele falou assim, se você jogar uma prancheta, ela não quica. O Jusilei falou, né? É, depende. Se pegar no bico ali, mas enfim. Bom. A minha apuração foi no sentido de saber se... Mesmo mas pra muita gente que xingou, pelo menos tem aí a confirmação do Jusilei que teve um entreveiro. Mas não é, a ideia não é... Coisa natural de vestiário até. E eu acho também. A ideia não é nem, como diz o Mota, isqueirinho, fazer fofoca. Mas dá mó alívio, vai ali, quando você passa uma informação aí, todo mundo começa a te xingar, depois acontece de fato, você fala, tá vendo? É, eu não tenho experiência, não fica assim, um bagulho eu não tenho assim, experiência nisso, mas... Consciência leve. Eu, quando eu dei a informação, eu fiquei com a sensação, eu tava convicto que ela aconteceu. Uhum. Mas os caras estavam me xingando tanto que eu falei, pô, acho que deve ser mentira também. Quase que aí me você xinguei. Chegou a pensar, eu acho que eu tô mentindo. Mas aí o que o torcedor mais fanático, assim, ficou me acusando, você quer fazer. Não, eu quero entender por que o time não tá jogando. As explicações do Rogério não me convencem. De repente, a gente já viu isso muito. A gente viu isso agora com o Leicester, que tinha sido campeão inglês e ia cair pra segunda divisão. Se não manda embora o Ranieri, o time ia cair. Na segunda divisão, mas tantos outros exemplos. Às vezes é o ambiente que não tá bom, e aí o cara pode ter até as melhores ideias. Se ninguém comprar, se ninguém acreditar, o time não vai correr e não vai andar. De repente poderia ser uma explicação para um São Paulo com tantos problemas. Foi com esse intuito que eu passei a informação. Agora uma tem coisa gente que entendeu, tem gente que não. Faz uns 7 anos que entra ano, sai ano, é sempre tentando explicar o que acontece com São Paulo. É impressionante, né? E acho também, viu, Sombra? E aí, quando você tenta achar uma explicação para tantos anos na sequência, o que que acontece? Que parece que entra ano, sai ano, a mesma história. É lógico, aí você não vai pontuar. Não estou dizendo que você. Mas não se dá para pontuar. No caso, a culpa é do Rogério. Porque o Rogério não tem culpa por 7 anos. Né? O Rogério pode ter sua participação momentânea nessa estrutura. Né? Agora, quando você tem um clube há 7 anos... ou 8, sempre vivenciando esses tipos de problema, de mau futebol, muitas vezes briga pra não cair, em 2 anos pelo menos aconteceu, né? Puta, sim. Tem que tomar cuidado, o perigo de cair num desses, se não vem o Muricy, a coisa desanda feio. É porque realmente, em nível diretivo, a coisa anda muito triste. E eu falo assim, lá de presidência mesmo, do que de quem você coloca pra comandar. Há uns 8 anos que o São Paulo é uma tristeza nessa... Que o Rogério acaba herdando um pacote aí, né, Sombra? Porque o Rogério, ele viveu esses 7 anos que você está citando, ele viveu, ele presenciou, né? Então, e quando ele assume uma responsa dessa, ele vem e vem para trazer... Sabe seriado americano? A cada seriado é uma historinha, sempre termina num crime, mas a cada seriado é uma história. Então, e aí ele entra pra pelo menos tentar ano a mesma coisa, fazer com que não se repita esses 7 anos ou um episódio desses 7 anos. Só pra terminar da minha parte com relação a esse episódio, e eu acho também que não é uma briga de vestiário, uma bronca do vestiário que vai destruir o ambiente. O que pode acontecer é o seguinte: o dia a dia não é saudável, e aí chega uma situação extrema como essa, e aí a batata assa e ninguém mais aguenta. E aí vai pro vestiário. É a cereja do bolo. Mas Rogério, ele goza da amizade dos jogadores, Alessandro? O que que é? Ele goza da amizade dos jogadores? Não, essa era uma dúvida que eu tinha. Porque nas entrevistas coletivas, na maioria das vezes, você não vê ninguém falando mal ou sugerindo nada com relação ao nome dele. Essa foi a primeira vez que a gente viu que teve um problema lá. Porque eu acho, sinceramente, que não tem diretor e não tem presidente que derrubem o Rogério Ceni. Só pode derrubar o Rogério ou a torcida ou o grupo de jogadores. A torcida, pelo que a gente vê, está bem dividida nesse momento. E o grupo de jogadores, a gente está começando a perceber esse movimento que o Mano perguntou. Agora, vai do Rogério, nesse momento de crise... ter habilidade, ele é inteligente para isso, para tentar contornar. Parece que ele já está conversando com alguns líderes, alguns jogadores importantes, para tentar reverter esse quadro. Vamos ver se ele vai conseguir. Tá bom. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Eu ia falar aqui, eu tava conversando. Não, você não. Tava conversando com o Marcelinho, né? A história não foi bem essa, né? Mas você tava falando com o Marcelinho de quê? Tava conversando disso aí, né? Do São Paulo? Parece que o Rogério... Faz espetar, não. Não, peraí, essa história é verdade, né? Parece que o Rogério tô bravo no vestiário, né? Chutou, né? Como é que chama, né? A prancheta. Olha o olhar do Mota pra aí você. Aí pegou na unha do pé do Cícero, que tá acabado de fazer, né? Quebrou a unha, né? Aí começou o alvoroço, começaram a chitapear tudo, né? Parece que a situação foi essa aí, né, Mati? Vai manjar lá. Responde aí, mano. Do Marcelinho. Acho isso. Aproveitando que tá o Faz Peta, Hoje tem aqui uma estreia de um quadro muito bacana. Pô, legal, hein? Eu fiquei sabendo, hein? Com exclusividade, hein? É, não, já tá quase. Aqui com a Benga. Quê? Como é que é? Ah, não. Aí eu acho que também já é um pouco de. Aí, falta de respeito. Aí, aí, cê... aí você forçou, mano. Aí, aí, aí, aí, aí eu acho que não. Aí você forçou, aí, mano. Eu vou ouvir do lado dele ainda. Eu... Aí não, você aí, forçou. Você vai ouvir abraçando ele lá? Não, sem problema algum. Aí você forçou. É uma homenagem a um dos programas com mais audiência da TV Fechada. Mais audiência, isso. Aqui com a Benga. Ah, não. Aí não. Aí você está sendo babaca. Não! O mínimo que eu vou esperar agora é que ele... Por ele ter falado assim, pegando símbolos do jornalismo. Coloca no ar. Censura, velho. É uma homenagem, eu acho que devia entrar. Mano, o que você acha? Fica na sua consciência. Não, aqui não é aqui. Olha, aqui eu acho que o Benja ficou incomodado. Eu não colocaria, velho. Eu não colocaria. Ah, o mano se vende. Eu me senti incomodado. Seja rude, velho. Seja, ó, não precisa pedir opinião dos outros. Coloca no ar. Domênico, o que você acha? Depois agora. Não, não. Eu acho assim. É. É, zoado. Aguinaldinho com o Dodô pode. É, Domênico. Olha o Mijo, não sei como é que é, o Cruzamijo pode. Então, velho, pau que bate em Chico, bate em branco. Coloca aí, velho, o um negócio aí. Vamos ouvir aí. Olha, eu acho que incomodada ficava a sua avó. Hoje em dia existe tampas. Vem, RG. Coloca, velho, coloca. Não, eu acho que é demais. E você, Ale, o que você acha? Não, acho que é demais. Aí eu me senti ofendido. Porque eu sou um fã do Beija. Eu me senti ofendido. Jornalismo esportivo chora nesse momento. Eu acho que isso já é uma ofensa. Ela já passou do limite. Seu Rudy há muito tempo perdeu completamente as estribeiras. Eu acho que tem que colocar. E o Motinha? O Motinha acha o quê? Não, eu quero RG também. Não, você falou que tem que colocar, o Ale? Não, ele não falou nada com nada. Não, ele falou tudo isso que perdeu as estribeiras. Depois no final falou, eu acho que tem que colocar. O que você acha, Mota? Não, grita aí. Lógico. RG. Não, não tem nada a ver, tem que colocar. É comédia. É... E o Sombra? E o Sombra? Achou o quê? Não, não vou bater ninguém. É uma homenagem pro Beijão. Não, coloca. E Sombra, o que você acha? Coloca. Eu não vejo problemas. Então, pode colocar. O meu problema é com vocês. Coloca. Ai, ai, ai. Gente, pô, juiz. Põe no ar. Põe no ar. Põe no ar. Põe essa que vou bater em alguém. Mas põe, ué. É uma homenagem. Ele não leva com homenagem. Vai arcar com as consequências e vai chorar depois porque ele não vai aguentar. Tá me ofendendo fora do ar, de verdade. Não, eu não tô te ofendendo. Tá ofendendo ele fora do ar? Não, não tô ofendendo ninguém. Não ameacei ninguém, não ameacei. Ó, menino rude, bonzinho. É a mesma coisa do dia do Brown. Se o cara não quer, eu vou te falar. Eu tenho uma educação. Não, amarelo eu não nada. Eu não tô falando nada. O dia do Brown ele não gosta, eu não faço. Estou falando nada. Se ele não gostar, não põe. Não tô falando nada, sua consciência. Não, não pipoca diz. Também agora. Não é pipocar, é uma questão de personalidade. Não, não, não, não tô falando nada, tua consciência. Se o Domênico um dia virar pra mim e falar assim, chega de fazer o Aguinaldo, eu paro, de verdade, de coração. Se ele falar, não, eu sei que às vezes ele fica irritado, mas se ele de verdade não gostar e falar, Rudy, chega. Eu paro na hora, cara. Ah, mas olha, mas eu não vou falar nada. Você acha que mas, é legal colocar, mas aí ficou louco, ruim. Você tinha que ter perguntado isso antes. Não, você faz, você anuncia no ar. E agora. Eu não tenho bola de cristal pra saber se o cara vai ficar bravo desse jeito. Aí não dá. Tem coisa que não dá pra saber. Pipocou, né? Agora. É, de novo. Já, ó, você deu uma mijada com o Mano Brown. Por que você então não fala pra colocar no ar? Não, porque eu acho que você foi imprudente. Porque é o Benjamin, você é o Domênico que você fala pra botar. Não, pelo contrário. É, sim, senhor. Quando o Domênico começa a espanar aqui, quando você começa a imitar o Aguinaldo. Aí você fala, faz mais, dá ideia de piada. Eu falo, para que o Domênico tá bravo. Tá bom. Eu não sou a favor das pessoas ficarem contra as outras, cara. Foi isso que eu tô te falando. Porque, ó, por exemplo, o cara da Coreia do Norte aí, contra os Estados Unidos, começou com um quadro de humor. A treta, você sabia disso? Uma pessoa errada. Ô, mano. Oi. Tem recado aí, mano? Opa, claro que eu tenho, Sombra, claro que eu tenho. O negócio é o seguinte, Sombra, agora, por exemplo, a galera saindo do trampo, o cara não pode vacilar, né, velho? O cara não pode levantar o braço agora e todo mundo olhar pra ele e falar, nossa senhora, exumaram um corpo. O cara tem que estar protegido, ele tem que estar cheiroso e sequinho. E isso você consegue usando a linha Bozano, cara. Eu vou te dar uma dica agora bacana demais, se liga só. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por três, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozana inova e traz o desodorante Bozana Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo. Agora a linha de desodorantes Bozana ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Você vai levantar o braço agora? Você vai ver quem está embaixo, você vai olhar para o lado, você vai estar 100% seguro. E você vai olhar e falar, putz, não vai estar aquela pizza assim, todo mundo vai ficar me olhando. Desde o motorista do busão até o último banco, fala, nossa, aquele maluco, aquela pizza nojenta, velho. Você vai estar cheirosinho, cheirosinho, cheirosinho e sequinho, sequinho, sequinho. Seja qual for o seu momento extremo, Bozana Extreme 72 horas te dá muito, mas muito, mas muito mais proteção. E nesse mês, quem ligar aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, leva pra casa um kit top exclusivo do desodorante Extreme. Mas tem que falar a frase, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Lembrando que quem ligar e falar só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Dizendo todo dia, dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Participe também do Estádio 97 pelo Twitter com a hashtag Estádio97, tá bom? E a gente vai ler aqui as melhores. O Estádio 97, que tem um oferecimento de HDI Seguros. Vamos falar aqui de HDI Seguros. Cadê o HDI? Sumiu? Sumiu a minha mensagem da HDI Seguros. Aí, produção, cadê o HDI? Cadê você, HDI? Não fuja, não. Que eu quero falar com os ouvintes que estão para fazer ou renovar o seguro dos seus automóveis. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza, seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Porque você vai perder dias esperando o historiador passar na oficina para liberar o conserto. Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Hoje a gente vai começar aqui com o Momento Sem Parar. Serão 3 ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Toca, Asdrubal! Ai, ai, alô? Alô? Quem fala? Douglas! Ô Douglas, tudo bom? Caraca, não acredito! Ah, olha a alegria do cara! Caraca! E aí? E aí? Tudo bem, Douglas? Beleza! Douglas do quê? Douglas Leandro Mendes. Mendes. Isso. E quantos anos, Douglas? 36. RG, hoje terça, 3.6, como é que faz? Não sei se faz, mas, ô, ô Rudy, passa uma bala de Mendes pra nós aí. Ah, sensacional! Olha lá, olha o Jean. Sensacional! Só isso? Só isso? Como 10? Só isso? 9.7 tá reclamando. Ah, mas é 10. Não, mas para. O ouvinte adorou. O ouvinte adorou. Parece o pedinte que vai lá, você dá 10 reais pro cara, o cara fala, pô, só? É, pior que agora tá assim mesmo, viu, velho? Dá moedinha pra pedinte, não. Você dá moedinha, os caras jogam fora, velho. Ela devolve. Ela devolve, o cara joga no lixo, joga no fora. É que geralmente a moeda vale menos do que o custo de se fazê-la. E ontem que assaltaram a casa do Itamar Assunção? Levaram, Luiz Melodia. Desculpa, Luiz Melodia. Os caras levaram máquina, cartão de máquina de débito. Maquininha de débito? Luiz Melodia fazer com máquina de débito. Luiz Melodia? Não, não, os bandidos levaram. Levaram a máquina? Parece que era fazer com a máquina. Passando, é, já pega o cartão. Não acredito nisso. Já passa o cartão e débito. Roubaram a casa do pezão também, né? Você não tem dinheiro, então passa o cartão de débito aqui. Cartão de débito, só faltava essa, hein? Mendigo pedindo esmola com um cartãozinho, com a maquininha. Não, mas aí no caso é ladrão. É ladrão? É, o cara assalta com a maquininha agora. Já leva. Ah, não, tem mendigo hoje que pede esmola com máquina, velho. É, mas tem que deixar uma taxa pra pra empresa, isso pro que banco. É ruim. É. Pro ladrão não é bom também. Pois é. Não, mas, imagine... vai outro lado. E vai receber com quantos dias? 15%. É. E depois, outro dia eu vi também em templos as doações também. O cara passa agora. Ah, agora sim. Ah, mas aí sim, né? Aí não tem problema, né? Aí não tem problema. Ô, meu velho, e o bairro, hein? Aqui é... Bom, vamos ver se o Benja conhece. Vai lá. É... Independência. Independência ou morte? Morte. Independência ou morte? Peraí, independência tem vários. Tem Parque Independência, tem Jardim Independência. É só Independência? Se é só Independência, tem um em São Bernardo. É, esse mesmo. É nóis. Eita. Muito embaçado, hein? E quem fala do Bá? O Bá tá em Barcelona, curtindo, gastando dinheiro e euros. Não pretende voltar. Pô, e aquela montanha russa lá do Bá, mano. É, você viu? Aí eu não vi, eu não vi. Porra, você tá louco. O cara sobe num pirulito assim. Não dá não, aquele negócio lá não dá não, hein? Ah, ele tá no, ele foi no parque, não né? Não, é o parque. Ele foi no parque lá, o Forte Aventura. Cara, né? Que montanha russa. É, doido, né? É louco aquele parque lá. É o Ferrari Land. É, o duro é saber como ele saiu lá depois de tanto vinho. É. E o time, ô velhinho? Aí, primeiro campeão mundial. Aí, é o Corinthians, primeiro, manda, opa, fala. Eu tô super nervoso antes de ser. Calma. Não, tem ingresso ainda pro Verdão? Tem ingresso pro Verdão do Tucumã? Hoje deu azar, hein, velho? Hoje, rapaz, ó, você sabe que eu não consegui falar com meu amigo lá, ó. Ah, não, Domênico. Tá falando sério, o Bruno Ranieri hoje não consegui falar com ele pra pegar ingresso. Manda um WhatsApp, Não, hoje não tenho. Amanhã eu vou conseguir falar com ele, amanhã eu vou arrumar. Sabe? Ah, que pena que você não vai conseguir ir pro jogo. Não, então. Cué. Domênico, eu tô mais de 10 anos tentando falar com vocês e hoje eu não acredito que eu não vou conseguir ingresso. Mas você não ligou só pra ingresso, ou ligou? Não, lógico que não. Então isso é um negócio, né? Nossa. Ficou meio que. Agora você parecia aqui, meio um prostituto. Não, de jeito nenhum. É que, meu, assistir o Verdão não dá pra perder, não. Toda vez que vai comprar ingresso lá, meu, você não consegue. Até quem é só torcedor lá, pô. Ó, se o Domênico achar um na carteira, você quer? É lógico. Aí, Domênico, dá uma fuçada na carteira aí, você acha um. Achei aqui o. Ih, Palmeiras e Vasco já foi. Ih, morreu pra você ver ela. A avó ah, que deu pra ele, aí, não foi? Palmeiras e Vasco aqui. A avó deu de presente. Ô, Lolo. Oi, vovó. Parece que o Sassá Mutema lá? É, parece que vem mesmo, viu? Sassá Mutema. Ele é doidinho igual o Sassá Mutema, velho. Vem aí o Sassá Mutema, hein? E aí, Sassá Mutema, o que você acha? Eu gostei, hein, Domênico. Gostou? Eu gostei. Eu acho que dá pro Palmeiras. Primeiro que o Palmeiras fazia um dinheiro com ele. Mas a diretoria aí do Palmeiras, ela tá muito inteligente, porque eles já estão pensando lá na frente. Futuramente, Palmeiras sendo bicampeão brasileiro, a maioria dos atacantes aí a gente vai perder. Entendeu? Dudu, provavelmente o Borja. Será? Então tem que preparar. Ah, eu acredito que sim. No final do ano aí, o Palmeiras, bem, já tá com o Dudu aí, vai fazer quase 2 anos, né? É, mas o Dudu declarou que só sai se o Palmeiras quiser. É, mas se vier uma proposta milionária aí, o Palmeiras não consegue segurar, não. O Dudu falou que só sai se o Palmeiras quiser, porque por ele não sai. Mas o Palmeiras tá comprando... Eu entendo, o Palmeiras tá comprando muito jogador, velho. Não é possível que não tenha sinalizado nada, que no meio do ano vai embora um, dois... Eu também acho, possível. O Palmeiras é inteligente. Mas você acha, Alberto? O Palmeiras vai descartar um jogador como o Dudu no meio do ano? Não falei que... Sendo que a Libertadores até o final... Não tô falando do Dudu. Mas não é possível que o Palmeiras... Mas que tipo de jogador? Não, olha, o Palmeiras tá trazendo o Sassá. O Palmeiras tá tentando trazer Everton Ribeiro. Pô, o Palmeiras não para de trazer gente. Trouxe agora, aí mandou o Rafael Marques embora. Mas mandou o Rafael e Marques, mandou o... Gente, olha quantos atacantes tem o Palmeiras. Foi o Alexandre embora. Todo mundo, né? Barrios foi embora. O Palmeiras acabou ficando, Benjamin, sem centroavante. Só tem o Borja, centroavante, só o Borja. Tudo bem, tem atacante? Ó, obrigado, Matias. O bigode pode fazer, né? O William ali jogou assim no Cruzeiro. E na boa, cara, hoje o Sassá, por exemplo, se o Sassá vem pro Corinthians hoje pra ser uma opção do Jô, é mais aceitável. Mas diante do que o Palmeiras tem buscado no mercado, Domênico, o Sassá tá muito atrás, velho. Mas tá muito atrás. até jogadores, por exemplo, o Keno, que hoje é uma opção de banco no Palmeiras, é um cara que ano passado se destacou muito. É um cara que realmente aí ao lado do Grafite, por mais que o Santa Cruz tenha caído, mas os dois aí fizeram gol a dar com pau. O Grafite principalmente no começo do campeonato, depois ele teve uma queda, mas o Keno sempre se mostrou um jogador perigoso. Agora, os reforços que o Palmeiras trouxe, vai, o Borja, o Guerra, o Felipe Melo, agora William. Trouxe o William, o Keno. Se você colocar o Sassá nessa balança, ele tá muito abaixo desses reforços. Concordo, que o Palmeiras, mano, trouxe. Mas eu concordo perfeitamente. Mesmo colocando, eu não tô colocando aqui o Felipe Melo, o Guerra, o Borja, no mesmo patamar do Keno. Mas o Keno, o que ele apresentou no passado, e foi por isso que o Palmeiras o contratou, é muito à frente do que o Sassá apresentou no Botafogo. Aí vão falar, mas o Sassá esse ano já meteu não sei quantos gols. Gente, Campeonato Carioca, com todo o respeito ao Campeonato Carioca, assim como outros estaduais do futebol brasileiro também, é muito fraco. O Campeonato Paulista ainda serve como parâmetro, porque você pega, por exemplo, o interior de São Paulo, você tem times aí, vai, como o Audax, que vira e mexe, ele dá uma canseira, você tem uma Ponte Preta, que tá na Série A do Campeonato Brasileiro, você tem outros times aqui que compõem o futebol paulista, que são mais fortes. Vide as séries B e C do Campeonato Brasileiro, que também tem paulistas aí que participam aqui do nosso campeonato estadual. Agora aí, você vai falar, Tigres, o Tigres do Rio de Janeiro, tá em que divisão do futebol brasileiro? Você pega lá, o América do Rio de Janeiro, tá em que divisão do futebol brasileiro? O Americano de Campos. Então, sabe, o parâmetro do futebol paulista não é bairrismo não, mas o futebol paulista é muito mais forte do que qualquer outro tipo de estadual que a gente tem aqui no país. Concordo. Né? Concordo. Então o Sassá pro Palmeiras... Mas o Sassá vem pra ser, acho que, banco, né, mano? Não, ele não vem pra ser titular, mas, por exemplo, pra fazer a função quando o Borja não puder jogar, tem o William Bigode, que fez assim no Cruzeiro. Mas o William não é centroavante. Mas ele joga ali também. Ele jogou assim no Cruzeiro. Mas então, enfim, sei lá, né? Não, entendo, mano, mas não é centroavante. É o que eu tô dizendo, né? O Palmeiras tem aí... Como centroavante, atacante tem um monte lá. Centroavante só tem um. Hoje não tem mais que um. Mas na vale posição a pena trazer mais um cara assim? Eu acho que... Mas tem que pensar na quantidade de competições que o Palmeiras está, né? O Palmeiras está disputando três competições fortes até o final do ano, RG. É isso que é o problema. E sendo que se vencer uma, vai disputar a quarta. Entendeu? Se vencer a Libertadores, vai pro Mundial. Então, assim, você disputa três, mas pode... vencendo uma das três, que é a principal, que é a Libertadores, você vai disputar uma quarta. Em alguma competição, então, assim, esses caras vão ter que entrar. Eu acho que joga, entendeu? Assim, acho que tem espaço pra jogar todo mundo. Pela quantidade de competição. Eu não duvido que joguem. Ô, Douglas. Oi. Um abraço pra você, obrigado pela audiência. Tudo de bom, obrigado. Viu? Boa, velhinho. Vocês são impagáveis. Eu posso fazer um pedido aí? Impagáveis, RG. Você faz o pedido que você quiser. Eu tenho certeza que o Domênico vai querer te ajudar. Eu o Domênico assisti, é uma mãe. Eu assisti a tarde toda hoje o programa do Benjamin. Eu tô louco pra ver o Aqui com Benga, meu. Põe aí pra nós ouvir, pô. Vai pôr. Sensacional, vocês são demais, meu. Fazer o quê, né? Esse é o Rude, parceiro. Ô, Domênico, me ajuda aí pra me ganhar aí o HDI Seguros. HDI já há um tempo nós temos. Nós temos aqui os brindes aqui da Bozano e temos os brindes do McDonald's. Vai lá, Bozano. Bozano e McDonald's. Bozano. Não, só Bozano me. Só Bozano me garante. Quantas vezes? Três. Hã? Vai. Três vezes mais diversão. Proteção e diversão. Nasceu! Aê, garoto! Aê. E o McDonald's? Todo dia. É dia do quê? É dia de... Quando dois times grandes se enfrentam. Clássico McDonald's. Clássico no McDonald's. Aê, rapaz! Nasceu de novo. Você ganhou um kit exclusivo do desodorante Extreme e também ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's, tá bom? Nossa, muito obrigado, vocês são demais, eu escuto vocês aí há mais de 10 anos. Obrigado a você. Boa, velhinho. Valeu. Vamos lá, segundo ouvinte, momento sem parar, são três ouvintes na sequência. Sem parar agora funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Toca, Asdrubal! Isso. Chupa, Domênico, mania nacional. Você foi dormir ontem? Você ficou com essa música na cabeça, fiquei, Ale? Fiquei sim. Não é não? Essa, pra mim, é a melhor, Dudu. É a melhor. Tem um hit. Eu quero ver se até o final a gente vai ouvir, por exemplo, a música do RG, do Sombra. Hit. Vamos ouvir ou não? Talvez você ouça, mas se você que trabalha em rádio. Talvez. Não, mas você vai entender qual é a lógica. Não vou entender na lógica nenhuma. Que lógica. Você que faz casamento. Domênico, trabalha em rádio. Gostei, vai. O sucesso no rádio é aquele que faz quatro vezes por dia. Hit. Essa música não é sucesso nunca. É hit. Que é mais ou menos. Ou toca. Toca uma vez às 7 da manhã. Peraí, hit. Nem a Anitta, quer dizer que tanto sucesso. A minha e do Benjamin é hit. É hit. E as outras não são. Não, mas a sua eu vou te falar. É hit. É a minha. A tua, meu, eu vou te falar, cara. É aquela música do Ahá. É hit, velho. Aquela anos 80, aquele sucesso da Madonna. Clube da Voz, né? O pessoal já. Não, cara, Clube da Voz. É outro nível, é outra prateleira. Tem a chancela Clube da Voz. Aí tem o carimbo. É. Um abraço a todos lá do clube. Todos gente boa. Todos do clube que não tem a mesma voz que o Domingo. Não, tem mais. Não basta ter mais. Tem que ter a melhor. Os amigos lá. Os caras fazem xixi cruzado. Edson Mazier, Antônio Viviani, Walker Blas. Vocês fazem xixi cruzado ou voz cruzada? Jorge Elau. Jorge Elau? Era, foi presidente do Flamengo, lembra? Não é esse Jorge Elau. Tem nada a ver, ô seu louco. Nada a ver, Jorge Elau. Não, Ferreira Martins e aí vai. Alô? Esse é um cara Elau. Alô, quem fala? Alô? Oi. Regina Bittar, que é a presidente? Alô? Oi? Oi. Quem é? O saco da presidente. Né? Tudo bem? Oi. Alô? Alô? Cadê o cara? Quem fala? Dodô? Opa, fala aí. Oh, que isso? Você é meu amigo. As pessoas cantam o sucesso. Canta o Katsu que vai cantar já. Vai cantar o Katsu. Oh. Não acredito, Dodô? Não, é, cara, acredita? Nem nós. Qual que é o teu nome completo aí? Eduardo Mariano. Mariano? Montanari. Montanari? Ô, tio Montanari, jogador de vôlei. Jogava muito, hein? O meu é com R e no Montanari. Final. Mas quantos anos você tem, meu velho? 34, Dodô. RG 3.4, terça-feira. Hoje? Hoje, terça. E aí? Hoje eu passei lá de manhã. Passou lá onde, RG? Na Vila Mariano. Fui lá. Sensacional. Cena Madureira. Cê é dele. 2.4. Você tá de sacanagem, velho. Ô, louco, RG, a moral tá baixa. Ô, puxador. Isso? Velho. Aqui é tudo contra, velho. O programa agora é. Elogia também, vai elogiando. O programa chega de censura agora. O senhor elogiou aí a minha musiquinha aí, ó, tá vendo? Tá louco, vocês estão de sacanagem, velho. E o bairro? Ô, Dodô, moro no Jardim Santa Emília. Santa Emília. Santa Emília. Emília, Emília, Emília. Era bem Consuelo que cantava. Qual que é? Jardim ou, desculpa, Jardim Santa Emília ou Parque Santa Emília? Jardim Santa Emília. Jardim. Olha, vou dizer um negócio pra você. É a primeira vez. É a primeira vez. Não. Não é possível. Não. Eu vou te falar. Nunca ninguém ligou? É em Embu. Embu? Não. Não, não é Embu? Não. Ai. Jardim Santa Emília, que eu conheço. Pega o cotovelo, pega o cotovelo. Não, ô Benja, Jardim Santa Emília fica ali perto do Vila Liviero. Vila Liviero. Vila dos Mercês. Nossa. Ah, mas também não é longe, né? Pô, não. Não. O cotovelo ali tá 60 quilômetros. Pega o cotovelo. 60. Pega o cotovelo, paga os pedaços. Eu gostava mais da Tia Anastácia, de tudo. Tia Anastácia? Dos personagens. A vovó, e a vovó? Qual que era a vovó? Ah, Dona Benta. Dona Benta, fazia os bolinhos lá. A tia Anastácia. Mas a primeira geração da... Ah, sim, é melhor. Né? Do sítio do Pica-Pau, acho que foi a mais legal. Uma certa atração pela Pedrinho. Você tinha uma atração pela tia Anastácia? Ah, eu gosto de mulher. Você chegou a homenagear a tia Anastácia? Não, você não pode homenagear ela. Posso, claro. Você queria ficar no colo daquela tia Anastácia? Eu queria. Eu tinha um certo desejo pela tia Anastácia. Eu gosto de Anastácia. Você gostava do Sabugo lá, o Visconde Sabugo? Sabugo de E que era aquele lá, meu? O Visconde de Sabugosa. Era o Marquês de Rabicó. É, parecia. Domênico era o Marquês de Rabicó. Era o Porquinho, né? É o Porquinho, é verdade. O Domênico gosta mais do treinador do Palmeiras, né? Cuca. Cuca. Boa, obrigado, gostei. Cuca te pega. Ô, velho, e o time? Dodô, sobe o hino. primeiro campeão mundial e defendendo o título brasileiro de 2017. Verdão. Primeiro já falou é primeiro nóis. Campeão, já todo mundo sabe que é nós. Olha, é o Kenny, não tem conversa, o que os porcos não ligaram em 17 anos de programa, no 18º, eu vou te falar. Estão tirando a barriga da miséria. Estão tirando a barriga da miséria. É nóis, velho. Haja chiqueiro, viu, velho? É nóis. Quantos títulos nós vamos comemorar esse ano, meu velho? Hoje? Não, esse ano. Não, não, hoje não. É hoje, calma aí. É hoje não. Já hoje. Quer comemorar hoje? Seria legal se tivesse hoje. Fala aí. É 8 ou 9? Não. Quantos títulos esse ano? Nós vamos disputar ainda. Esse ano? Tem mais três competições. Libertadores, né? Então, Copa aí, do Brasil. Certo. 2. Brasileiro. 3. E Mundial. 4. E a Juve. Pô, 4? RG, fazer a quadra, RG. Já pensou? É, tem que aproveitar, né? Ei, vovó, vamos ganhar uns 4 ou não? Tem que aproveitar. Mas não vai jogar 4, não tem como. Tem como não tem? Ah, ganhar o Mundial. Como não tem? Tem que aproveitar o momento, né? É sério, mas vocês gostariam de que fosse a Juve, porque vocês acham que a Juve é mais fraca que o Real? Ou é pra reeditar aquela hipotética final que vocês disseram que aconteceu em 51? Sobra, acho que a Juve, ela é mais... Sobra, não fala que vai levar a criança na Disney e levar ela no Parque do Carmo. Não. Não faz isso, não. É verdade, é sacanagem isso aí. Não, tudo bem, mas quando o Palmeiras foi, perdeu pro Manchester de 1-0. Nós não tomamos de 4 lá. Vamos lá passar o vergonha. Parabéns, saca aqui. Dentro do MP, depois saca aqui, Lolo. Lindo! Vai, ô trouxa! Mané! Dá uma deitada, hein, doutor? Lógico que deitada. Você tá o maior cavalo de Troia, hein, meu? Tô de olho em você, velho. Tô de olho em você. Ah, mas deixa eu ficar felizinho com isso aí. Você tá cavalo de Troia, hein? Eduardo, que é o cavalo de Troia? Você gostaria de ter o Sassá como reforço aí pra... Na frente do Palmeiras, né? Então, reforço como reserva de centroavante. Chegando quase agora perto de casa, que eu liguei ao rádio, fiquei sabendo agora dessa notícia, pra mim é novidade. Pô, como assim você ligou agora? Você perdeu todas as manchetes do estádio? Tava no trabalho. Pô, o Ale já jogou a prancheta. Jogou a prancheta. O Ale já jogou a prancheta. Olá, eu sou ali. Mas se, no brasileiro, aí no Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Sul-Americano, São Paulo realmente não teve ou não está tendo um bom desempenho. Mas se tiver o arremesso de prancheta, pode virar modalidade olímpica? Olha. Temos um favorito. Arremesso de prancheta. Ah, só tomar cuidado. Você viu, Ale? Só tomar cuidado, se não vai ser de acrílico, hein, Ale? Mas já tentando... as pessoas que estão te defendendo e falando assim, mas o Jusilei confirmou a treta. Não, o que teve, eu acho que ninguém mais tem dúvida. Isso aí já até todo mundo já está falando e tal. E agora, a questão é a seguinte... O que estaria fazendo o Joel Santana no vestiário de São Paulo? Como poderia surgir uma prancheta nessa história? A questão é a seguinte, se isso tem alguma coisa a ver com o desempenho ruim ou não. Essa pra mim é a questão. Claro. Porque eu falei aqui, né? Eu acredito que o Rogério Ceni tenha conhecimento... Que a estrutura do São Paulo seja maravilhosa, que o time não é tão ruim. Então tem que ter uma explicação para isso que está acontecendo. Então, de repente, pode ser o ambiente. Foi com esse intuito só. Mas aí o torcedor. Não, mas você está se sentindo muito culpado. Para. Mas parece que eu que briguei, né? Não, para. E eu que fui eliminado. Olha, o ouvido é palmeirense, no pique. Agora, fala aí, vamos falar do Provolone. Então, Sombra, você comentou do Sassá aí, né? Ah. Eu não acompanhei muito o futebol dele, mas pelas notícias, assim, que ele teve acho que foi no ano passado, né, que surgiu aquela foto lá, ostentando lá um dinheiro que ele ganhou, né? Mas acho que ele é um bom jogador, acho que é um cara bem aguerrido, sei lá, se ele... Olha, ele é bom jogador e ponto, acabou. É isso, só bom jogador. Não tem nada de craque, nada disso. Bom jogador. Mas craque nós já não temos mais faz tempo. É um bom jogador. Não, tem alguns jogadores. Mas, por exemplo, Domenico, não são craque, Sombra, mas o são. O Dudu muito... é bom jogador, então, não é craque. Tem um monte de craque por aí. O Dudu não é craque, mas o Dudu é muito bom jogador. Então, mas muito bom. O Sassá não é muito bom, ele é bom. O Palmeiras tem algum craque? Hoje não. Acho que hoje no futebol brasileiro... Aliás, quem tem craque? Futebol brasileiro? Craque baseado... Brasileiro? Craque para os momentos atuais ou craque... Não, agora. Agora, Benjamin. Como assim momentos atuais? Não entendi. Não, para os padrões... Que é craque? Para os padrões atuais. Messi é craque? Não, esquece. Eu estou falando futebol brasileiro. O Dudu do futebol brasileiro hoje é craque. Ah, mas não é craque, né, Benjamin? Eu acho que é um pra bom hoje, jogador. Pro momento de hoje, pro padrão de hoje. É lógico, você vai comparar os caras de hoje com os caras de 30, 40 anos atrás, aí não dá. Não, comparando agora, não. Comparando os padrões não. Atuais. Se o craque hoje é Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, quem que é? Não, quem que é craque? Então não tem. Não tem. Futebol brasileiro. É, o Dudu foi eleito o melhor jogador do ano passado. Não, melhor, bom jogador. O craque do brasileiro. Mas assim, então dá pra gente pensar o seguinte, olha. Então, mas quando disseram isso, ficaram falando que tava denigrindo o nome de craque, a imagem do craque. Mas é que tá. Hoje, uma coisa é você jogar como craque pros parâmetros de hoje, e outro pro parâmetro real. Então tá bom. Real, por exemplo, Neymar é craque. Messi é craque. Então, e aqui nós não temos craque. Aqui nós não temos craque. Nós temos excelentes e bons jogadores. Não, eu acho que nós temos alguns craques, sim. Quem? Por exemplo, o Prass pra mim é craque do gol. Por que não é? Ah, eu não acho. Como não? Não. O Cássio não é craque no gol? Não, Como não? Fala como não. Tá bom. Quem que é o goleiro craque, então? Vamos lá. Esperava mais. Hoje, quem que é goleiro craque? Eu pensei que você vinha com o Buffon. Não tem goleiro craque. Ah, goleiro craque. Mas Buffon. Cada posição tem que ter o seu jogador. Buffon é o craque. Buffon. Buffon é craque? Eu acho. Então tá. Por que o Prass não pode ser considerado craque? O Prass pode ser. O Buffon é o craque. O Prass pode ser considerado. Ele não tá longe do bom goleiro. Um nível alto, igual você colocou o Domenico. Não dá pra gente. Mas eu não falei. Não dá pra gente aproximar Prass e Buffon. O Dudu do Messi está a anos-luz. O Prass do Buffon não tá anos-luz, meu amigo. Mas você tá pegando os últimos anos do Prass. O Buffon é toda uma carreira vitoriosa. Excelentes atuações. Eu não tô falando de títulos. Hã? Não tô falando de títulos. Na minha época. Na sua época. Quem que era, Milena? O Palinha. O Palinha jogou muito mais que o Neymar. O Corinthians da minha época. O Corinthians inteiro. O Jacenir. O Jacenir Sombra. Eduardo, o momento sem parar aqui. Muito melhor. Nós estamos no momento sem parar. Então, só para definir para você, futebol brasileiro, tem um craque? Tem um monte. Ah, Sombra, um cara que voltou recentemente aí, que foi um bom jogador, é o Diego do Flamengo, né? Que ele voltou em um nível bom, eu acho. Acho considerado um dos craques do futebol brasileiro. Não, o Diego do Santos era craque, do Flamengo é mais ou menos. Não sei se vocês concordam. Bom jogador, nada pra você, não. Eu acho que também é um bom jogador. Se enquadra aí como um bom jogador. Aonde? Pro futebol crack, brasileiro? Crack mesmo de... Futebol brasileiro, craque. Crack. Ano passado pelo crack. Tem hoje. Tem craque aqui, mano. Eu acho que tem, gente. Tem, na Barra Funda tem. Vocês não tem que se basear em Champions League. Você tem que ter um parâmetro de craque no futebol brasileiro, sim. Porque senão depois a gente vai ficar refém de Champions League. Ah, nós temos bons jogadores. Sempre, no por parâmetro hoje, não tem nada hoje, a ver. Lá fora. Guerreiro pro futebol brasileiro, craque. Ah, o Fred pro futebol brasileiro, craque. Não, sim, o mas Diego, a gente craque. Passou essa comparação, né? Aquela que é em relação aos nossos parâmetros, sim. Ou aquele parâmetro maior. Mas tem que ter um parâmetro aqui dentro do mercado nacional. Porque senão a gente vai se resumir muito pra Europa. E qualquer jogador que. E aí o cara vai falar também. Vai abrir esse leque, vai vir um ano. Você não precisa nem pensar em Europa. Você pode pensar assim no todo da história do futebol. Então, porque aí não, o RG não. Que é mais antigo e viu o Garrincha, viu o Pedro Rocha. De antigo, né? O RG não viu o Garrincha. Viu. Pô, ele pegou o Garrincha no colo. Finalzinho, só. Imagina, pegou no colo. Viu o Garrincha jogando no Parque São Jorge. Então, finalzinho. Foi o RG que apresentou o Elza Soares pro Garrincha. Foi. Então, o negócio é o seguinte, ó. O RG que é mais antigo e já viu mais boleiros, assim a gente pode dizer... Ele vai começar a falar que nos tempos atuais só tem jogador pereba, não, mas véio. Nós estamos falando só dos brasileiros aqui. Não tem. Ó, o Estevão Soares falou, Lucas Lima. Foi craque. Não é craque. Não, pro futebol brasileiro é. Pro futebol brasileiro é. Pela bola que ele sabe jogar, é que ele não tá jogando. O Estevão tá ouvindo a gente? Acho que sim. Fala isso, a Portuguesa contratou Marcelinho Paraíba. Exatamente. Marcelinho Paraíba? Tá... Portuguesa 42 anos. Porra, esse não acaba nunca. Vai ter showball? Marcelinho Paraíba não acaba nunca. Pra Lusa, meu, é que tá bom. Ô, o Fernandão foi até quanto que ele quer do Palmeiras? 40 e... Mas o Zé Roberto tá 42. O Zé Roberto que vai fazer 48. Eduardo, um abraço pra você, obrigado pela sua participação aqui no Estádio 97 no momento sem parar. Obrigado a vocês, posso mandar um abraço aí? Diga. Ô, RG, o Tatiana Camurso pra minha esposa. Qual o nome dela? Camila. Camila, hoje você vai andar de camelo, hein, Camila? Ah, salvou! Quero mandar um beijo pro meu filho chamado Theo. Boa, Theo! Grande Theo. Vai fazer 3 anos daqui a um mês. Boa! Um grande abraço pro meu irmão, pros meus pais, e desejar um grande boa sorte pro meu avô, que está internado, mas se Deus quiser, amanhã vai estar saindo do hospital. Saúde. Se Deus quiser. Amém. Saúde para ele. Saúde para ele, é isso aí. Palestrino, viu, Dodô? Opa, vai sair, dessa aí com certeza. Valeu, cara, um abraço. Falou, um abraço. Valeu. Vamos lá, terceiro ouvinte, momento sem parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Tá pro inferno. Sem pedala, mano. Sem pedala, mano. E leva o Benjamin no campo. Ai. Caiu a linha, hein? Caiu a linha. Alô? Alô? Alô? Opa, quem fala? Douglas. Ô, Douglas, tudo bem? Tudo. Douglas do quê? É Douglas Minúcio. Minúcias? É cheio de minúcias. Ah. Olha, aquele maluco lá, o Douglas do Grêmio, ele ainda tá pegando machucado, lá? Machucado, né? Mas tá pegando ainda lá? Ah, não sei. Minúcias, né? Minúcio. Minúcio. Falei que é da fofoca lá, olha, esse aqui é dos bastidores aí, ele tá pegando ou não? Ele tinha dado a camisa pra ela, né? Então, agora, mas... o que ela deu pra ele, eu não sei. Mas não tinha um papo aí, o Ilácio? Tá trocando figurinhas? Hein, Benjamin? Tava... Do Douglas, cara. Não. Não? Tinha um rolo, não. É, não tinha um... Que eu saiba, não. Um esquema assim? Ok, não sei, não. Parece que tinham falado aí. Ô, velho, quantos anos? 31. LG 3.1. Com uma nota. Uma nota? Quem é do programa aqui que fala? Só um minúcio! Só um minúcio! Sensacional! Sensacional! 10. E qual o bairro? Jardim Colorado. Colorado. É, ainda bem Jardim que o Vieira Colorado. Não veio hoje. Tinha um time Colorado no Paraná, não era? O Colorado não foi... Que depois... O Colorado não foi com o Bandeirantes que virou o Paraná? Aí, é, o rapaz. Colorado era o Paraná. É o Paraná. Aí eu não sei, hein? Eu não lembro, mas acho que o Colorado não é o Inter? É. Que já tá. É um bairro que o Vieira não moraria jamais. Por quê? Não moraria? Por quê? Porque por quê? Olha, se é o Jardim Colorado que eu conheço, é ali na Zona Leste. É isso mesmo. É nóis. Ah, é. Por que o Vieira não moraria? Time, amigo, time. São Paulo. Ô, tricolor, rapaz. Ó a crise, ó a crise. Carreta subindo, hein? Olha, o São Paulo foi o que mais proporcionou notícias nos últimos dias, né? Tá ruim. A semana passada, praticamente, até o jogo do Defensa e Justiça não tinha notícia nenhuma, né? Até o Benja falou assim, ó, não se fala do São Paulo. Agora é o que mais se fala... Melhor? Era melhor, tava melhor. É que nem o Vasco tava 3 semanas sem jogar. Aí começa a jogar, o que acontece? É, o famoso falem mal, mas falem de mim não é legal. O que você gostaria de falar do tricolor? Que expectativa que você tem sobre esse momento do tricolor? Vai melhorar, tá ruim, mas vai melhorar. Tá ruim, mas vai melhorar. Boa, velho. É isso aí. Tá ruim, mas vai melhorar. Otimismo sempre, né? É, tá ruim, mas vai melhorar. É verdade. Faz, hein? É aquilo assim, né? Não pode falar mal do Rogério, mas o técnico tá ruim, né? Tá difícil. Tá difícil? Tá. Velhinho, você concorda comigo? Eu defendo uma tese de que eu tenho a impressão de que o Rogério, ele se empolgou demais com aquele torneio que eles ganharam lá do Corinthians, lá fora, velho, na pré-temporada. Ele achou que tava tudo certo. E aí caiu a ficha e não tinha nada certo. Você concorda ou não? Pô, cara, na verdade é que assim, o Rogério é um cara muito convicto, né? Então ele acha que ele tá certo. Não acho que nem esse o caso, o problema, ele podia até ter perdido, que pra ele tá certo, ele tá certo, ele vai até o final achando que tá certo. Sabe por quê? Ele deu uma entrevista, não sei se vocês se lembram, logo após aquele torneio lá, e ele disse o seguinte, né, tudo bem que foi ali num tom de descontração, brincadeira, mas é ali que se fala a verdade. E ele disse o seguinte, pô, falando do grupo e da posição dele como técnico, lógico, eu levei 20 e poucos anos pra ganhar título no São Paulo, tá? Esses caras chegaram aqui com 15 dias, já levantaram um caneco. Quer dizer, sabe, essa coisa, você bota pra fora assim, né, e fica como assim, parecendo... Gente? Foi fica, pra fora? É, fica parecendo que é uma verdade, e não é, né, Bel? Não é bem assim, era um torneio início, tava todo mundo ali se ajustando ainda, né, mas aí você ganha do rival, ganha do Corinthians, né, vem pra casa com um troféu, e aí você acha que tá tudo certo, né? Aí, cara, e ainda mais ele que chegou lá com 2 gringos pendurados, né, os caras entendiam de bola, quer dizer... Só baixar a bolinha um pouco, né, velho? Cara, eu acho que o que tá acontecendo aí, na verdade, é que acho que ele perdeu o grupo mesmo. Você vê o Cueva. Cueva esse ano, ou ele tá de má vontade, ou assim, o cara joga muito. Mas ele ou ele tá de má vontade, ou então ele tá indo jogar bêbado, velho. Que o cara anda em campo, não tá... Ele erra lance besta, assim, que na... A gente brincando não erra. Mas vamos ser sinceros, não pode jogar bêbado, não. É errado, né? É errado beber e jogar, né? Até a contusão, tava jogando muito bem. É errado, né? O Cueva até a contusão estava jogando muito bem. Depois da recuperação da contusão, não voltou no mesmo ritmo, isso é verdade, né? É notório isso. Então, assim, cara, é que quando o negócio não tá bem, aí sobra pro jogador, pra lá, pra cá. E é um conjunto de coisas, inclusive o Rogério. Os jogadores devem ter sua participação também. Aí vão se somar fatores de longo tempo, né? Que vem de anos. São coisas que se somam. É muito complicado, né, Douglas? Um abraço pra você. Obrigado pela sua participação aqui no Momento Sem Parar, tá bom, Douglas? Abraço, deixa eu fazer o Merchan. Vai lá, Bambi. O Bambi é o. Pô, faz espetar, vai pro saco. Tá vendo? Fala o que quer, escuta o que quer. O Calbozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa. Você ganhou um kit exclusivo do desodorante Extreme. E todo dia de clássico no McDonald's. Ei, rapaz esperto, ganhou um par de vouchers, né, da Mac escrever. Oferta McDonald's. É isso aí, cara. Tudo vai melhorar, não sei como, mas vai, tenhamos fé. Mandar um abraço aqui, ó, pessoal, já o WhatsApp aqui bombando, hein, cara, a audiência de vocês é monstra. Boa, velhinho. Muito bom, fala, garoto. Valeu, amigo, obrigado, abraço. Viu? Tem que tocar o Benga aí, hein. Ah, essa conversa gosta. Aí de não, tem que tocar. Não, eu queria falar, o maluco que passou meu telefone num grupo aí, juro pra você, eu não sei o que é um vagabundo que fez isso, mano, juro pra você. Eu recebi uns 80 WhatsApp, pelo amor de Deus, gente. Pode colocar aí. Não, é outra coisa, mas os caras passaram aqui, os caras me enchendo o saco, velho. Passaram meu número no grupo, eu não sei onde que é. Que grupo? Eu não sei, Sombra. Eu sou um grupo do estádio. Pô, bloqueia, cada hora que eu vou bloquear, eu não vou participar do programa hoje. Mano. Valeu, amigo. Um abraço. Daqui a pouco a gente vai fazer SOS WhatsApp. Troca o número, Rui. Esse foi o Momento Sem Parar no Estádio 97. Quem ainda não conhece o Sem Parar? Todo mundo conhece o Sem Parar, que agora é no formato de um simples adesivo, te dá maior praticidade para passar pelos pedágios e usar estacionamentos, sem aquela chatice de pegar ticket, depois ter que ficar procurando caixa para pagar. Com o Sem Parar, é muito mais prático e seguro. Conheça mais sobre o serviço no site semparar.com.br. E agora o Sem Parar ampliou o número de pontos de venda. Agora tem Sem Parar em todo lugar. Vai lá no site semparar.com.br e consulte um ponto de venda mais próximo de você. Você compra, ativa e usa o Sem Parar. Ou você vai deixar seu carro com inveja de quem já tem o Sem Parar, hein? Quem dirige com segurança, chega com tranquilidade. Uma campanha do Sem Parar, Dodô! É verdade, olha só, Sombra, tem palmeirense querendo assistir o Verdão jogar contra o Atlético Tucumã pela Conmebol Libertadores Bridgestone. Boa, Dodô. Meus amigos. Eu quero. Parece impossível, vovó. É, parece, mas não é impossível não conseguir esse ingresso pra esse jogo, viu? A Bridgestone vai ajudar você com essa aí, hein? É só você comprar 4 pneus Bridgestone ou Firestone que você vai ganhar um par de ingressos para assistir esse jogaço do Palmeiras, hein? Essa não dá pra perder não, hein? E é na próxima quarta, gente, não é amanhã, é na outra. Sim, já, na outra. Tá chegando, aproveite, aproveite. Vá direto pro revendedor oficial Bridgestone mais próximo antes que os ingressos acabem, hein? Manda um abraço aqui pro meu amigo Bruno Ranieri. Grande amigo Bruno Ranieri aí, que sempre ouve o Estádio 97 e ajuda a gente aqui com os ingressos também, não é verdade? E olha, mais detalhes aí dessa promoção, acesse www.torcidabridgestone.com.br e saiba mais, é Bridgestone! Legal, é Bridgestone. Olha, nós temos mensagens aqui através do nosso WhatsApp, você mandou, gravou, e agora é até a hora de se ouvir aqui na Energia 97. Agora você vai se consagrar, agora você vai ficar conhecido pro mundo. No oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Boa noite, pessoal, aqui é Daniel Marcilli. Queria fazer uma pergunta referente ao Benjamin. Porque eu tenho uma dúvida, ouço vocês há muito tempo e sempre fico... Bucado, que vocês vivem falando que ele torce pra um time, torce pra outro. E aí, pô, responde seriamente pra mim, por favor. Porque, pô, os ouvintes ficam interessados em saber de vocês. Enfim, o Benjamin, ele é São Paulino ou ele é flamenguista? Responde essa aí. Grande abraço. Olha, só esqueceu de incluir mais um, né? Qual? Tem mais um? Corinthians, São Paulo, Flamengo e Atlético Mineiro, velho. Você escolheu um. Atlético Mineiro também? O também? O quê? Não sabia, não. Olha um Atlético Mineiro? E no Sul tem Inter também, lá no Sul. Ah, do Inter? É corintiano em qualquer lugar, velho. Você é louco? Sei não, hein, mano? Você eu acredito. Você parecia a vaca mimosa lá da propaganda. Lembra? A vaquinha mimosa. Convenceu, RG? Eu não. Convenceu? Não. Não, não convenceu. Não. Você não, sim, mano. Não, não adianta, não convenceu. Olha esse cara. Mano bombado diz que todo mundo é anti, só tem esse tamanho pelo anabolizante. Valeu, rapaziada. Rodrigo de São Paulo de Guarulhos. Abraço. Não, sensacional. Não, não, muito não, não, não. Bom. Sensacional. Muito bom. Sensacional. Sensacional o que eu prego. Pera. Eu não vi. Idiota. Idiota. Não. Pera aí. Juiz. A gente precisa marcar o nome do ouvinte, né? Marca meu que eu vou processar esse cretino aí, se ele não provar o que ele tá falando. Mano bombado diz que todo mundo é anti, só tem esse tamanho pelo anabolizante. Olha, rapaziada, Rodrigo de São Paulo de Guarulhos. Rodrigo. Deitou em você. Tem o telefone dele na Bina aí, eu vou rastrear o nome completo desse sujeito aí. Essa musiquinha é daquelas que vai ficar na cabeça. Essa sim. Essa mano bombado. Que deitada que ele deu, hein? Canta aí, velho. Vai de novo. Mano bombado. Pera aí, vamos por aí. O velho, ele tá sem memória. Você precisa tomar ferro, RG. Mano bombado diz que todo mundo é anti. Isso aí. Mano bombado diz que todo mundo é anti. Só tem esse tamanho pelo anabolizante. Só tem esse tamanho pelo anabolizante. Anabolizante não existe. Anabolizante não existe. É anabolizante. É anabolizante. Só uma correção aí, o Edson da UGV. Edson, eu gosto. O Paraná Clube é a fusão do Pinheiros com o Colorado. Pinheiros. Edson, obrigado. Edson. Eu pensei que o Pinheiros ele se fundia com o Tietê numa. É. Mas é o Colorado. Por que esse Rio faz de tanto também, velho? Hã? Por que os caras não jogam um produtinho só químico aí, um fricô no bagulho? Não, mas joga um fricô no bagulho. Precisava de alguns caminhões de fricô no time. Ah, é verdade, velho. Principalmente no calor, mano. Seria treta, legal, né, se tivesse uns... Deixa só mandar um parabéns pra um cara aí que se eu não mandar, eu tô morto. Esse cara é apaixonado pelo Mota. É. O Nossa. Filho que tá mandando parabéns pro Ramon Moitinho, 22 anos. Moitinho? E pro pai dele, o Zé Moitinho. Ele é segurança lá da Mickey Presents. Aniversário? O sonho dele é conhecer... Louco levar a moto pro Moitinho? O sonho dele é de conhecer... E é teu número, viu? É aniversário? Aniversário do Ramon Moitinho, 22 anos. Só o aniversário também do Pardini, do Café com Bobagem, também foi aniversário. Grande Pardini, hein? É, Pardini. Só Moitinho, vamos com mais uma mensagem. Quem tá falando aqui é o Marcelo Lima, aqui do Capão Redondo, beleza? Bom, com as informações do Ali aí, que também parece que pintou o cabelo e a barba com a mesma tinta que o Nelson Rubens usa. Nossa, que porrada, hein? Parece que depois do Muricy Ball, do Cuca Ball, agora tem um Prancheta Ball. Um abraço pra vocês aí, gente. Prancheta Ball. É uma boa estratégia. Pintou o cabelo, Ale? Não pintei. Confere isso. É o favorito, né? No Prancheta Ball já sai um pouco na frente, né? Não, o negócio do Nelson Rubens. Ah, não, você sabe. Não foge da discussão, não. Você tá parecendo o Raul Gil, velho. Eu pagava pra ver essa cena ali, o Rogério dando a bica na prancheta e pegando no Cícero, velho. Depois dos 40 anos, não é com muita frequência, mas ainda de vez em quando eu dou uma pintada. Vocês sabem quem, né? No Rude. Tá olhando pra mim por quê? Eu falo. Ah, depois do sabre de mijo, velho. Não, mas, Ale... Puta, meu, são as duas últimas pessoas no mundo. Você tem que optar por um que é pra você dar aquela saideira. É, aquela saideira. Lambiscada. Assim. Rude Landucci. Que papo é esse no ar? Ou Cláudio Mota do outro? Eu vou escolher o Rude Landucci. Responda isso, eu vou te executar, hein, rapaz. Quando ele coloca aquele colã da Jane Fonda e tira a foto no elevador, ele fica muito sensual. Muito sensual. E ele malha glúteo, né? É verdade. Gente, a Jane Fonda, nós estamos falando desse vídeo, deve ter 83. Uns 30 anos pra mais. A Jane Fonda já deve ter... Quando ela fez aquele 80. Vídeo... Me chama de Lobo Mal, porque hoje eu vou pegar a vovozinha. Para com esse assunto no ar aqui, tá ok? Inclusive, manda um abraço aí ao Coronel. Coronel, meu amigo, hein? Coronel Jacinto, terceira brigada, é verdade, Curitiba tá ouvindo aí, um grande abraço aí, um tiro de guerra. Jacinto, 79. Jacinto, hein? 79 anos. Mas quantos anos? 79 anos. O Mota, pra variar, trazendo informação errada, já colocando 83, daqui a pouco tá dizendo que já morreu também. Fala, rapaziada, KY, São Paulino de Interlagos. KY. Sombra, você não acha que tá faltando um pouco também de... interferência da diretoria ou até da própria comissão técnica esse trabalho, porque se o ambiente tá ruim, sei que é uma suposição, mas se o ambiente tá ruim, a gente tem que ter alguém pra poder fazer isso, alguém que tá lá, que vá ao vestiário, que vá aos treinos, o próprio Pintado, que é um cara que tem pulso, mostrou a diferença que ele fez ano passado. Você acha que falta um pouco desses caras também, não? Você vai colocar só de novo, porque o nome do cara é KY. É, parecia isso. Não, é o Kaique, ele falou. Kaique? Olá. Mas eu... Peraí, é Kaique. Peraí, o que você ouviu, Dudu? Eu entendi. Kaique. Eu mas também. Mas rapaziada, Kaique, São Paulino de Interlagos. Não, não é Kaique, Kaique não. Parece Kaique, não. Kaique. Fala, rapaziada, Kaique, São Paulino. Sua memória tá pior que a minha, hein? Sombra, você não acha que tá faltando um pouco também de... de interferência da diretoria ou até da comissão técnica nesse trabalho? Porque... ah, ó. Eu não sei se existe agora... é, porque estamos falando aí de um entreveiro que aconteceu no intervalo do jogo Corinthians-São Paulo. Do primeiro jogo, gente. Primeiro jogo. Esse tipo de reações de vestiário acontece. Aposto que dentro do próprio Palmeiras campeão do ano passado deve ter acontecido qualquer tipo de entreveiro. É na... entreveiros acontecem. É natural que aconteça. Agora, o que tem que ver, e isso só quem está lá dentro pode saber, é qual é a frequência disso... se no dia a dia aquilo não passa só de um entreveiro e no dia seguinte tá tudo bem, né? E isso é uma questão de administração de pessoas, gestão de pessoas e saber como que isso tá sendo levado. Agora, eu não tô no dia a dia para saber. Mas, por exemplo, na tua sensibilidade, tua experiência... eu não sou muito sensível, não. Olha, você desconfia mais, se você tivesse que um desconfiômetro. Ui! Do conhecimento do Rogério Ceni sobre futebol ou da dificuldade que ele tem... dificuldade eventual no trato com as pessoas, em gerenciar pessoas. O que você acha que ele tem mais dificuldade? Eu acho que por conhecer, não pessoalmente, mas conhecer por ver entrevistas e pelo perfil que o Rogério apresenta, talvez eu acreditasse que assim tivesse mais dificuldade no tratamento com as pessoas, na gerência de pessoas. E tem aí, tem um ponto... mas eu não posso dizer que esse é o... eu também não, eu só tô tentando achar a solução. Porque é o seguinte, qualquer pessoa de personalidade mais forte, ou muito forte, tende, sim, claro, a no primeiro momento ter uma dificuldade de gerenciar situações. E aí, assim, uma situação que agrava um pouco um eventual problema aí de relacionamento. Um auxiliar dele é inglês e outro é francês. Quer dizer, estão muito distantes da realidade da boleiragem aqui do Brasil. E o Pintado, como disse o ouvinte, poderia ou deveria ser uma solução. Se o Rogério Ceni ouvisse, né? Agora, aí... Ale, pessoas de personalidade difícil... ah, é pro Dodô. Eu? Ele tem uma personalidade complicada. O Domênico é uma... precisa ser mais maleável. O Domênico é um doce de pessoa. Um doce, doce. Para. Obrigado. Um doce. Então, por exemplo, você lembra, o Tele Santana tinha uma personalidade difícil. Verdade. O Muricy Ramalho, pô, cara, também era difícil. É. Temos muitos exemplos de pessoas... Filipão. Mas o... aí é que tá, cara. Ah, mas viu, agora você caiu no assunto, então, que eu tinha razão. Porque você fala assim, ah, os caras têm uma personalidade difícil. Então, quando o cara é maleável, é uma qualualidade. Depende. É uma qualidade. Eu acho que você tem que ter uma dosagem. O Fábio Carilli é maleável, ele ouve, ele pra escalar? Mas ele ouve. Eu vou repetir a história do Tite. Em 2011 ele não queria de jeito nenhum colocar o Adriano no jogo contra o Atlético. O Roberto André, que era diretor, o Edu, os caras foram pedir, Tite, pô, relaciona o cara, pelo menos no banco. Ele falou, não quero, não quero. Aí falaram tanto, ele falou, tá bom, vou ouvir vocês. Colocou, isso não é off, não. Colocou o Adriano no banco, o Adriano fez o gol. Sabe o que eu acho? É o seguinte, você pode ter sucesso sendo maleável ou sendo mais rígido. Ambos mas já mostraram... mas é melhor você dividir responsabilidade. Sim, mas o que eu acho que pode acontecer é o seguinte. Quantas vezes no futebol a gente viu uma pessoa com uma personalidade marcante chegando e assumindo um time de tal protagonismo de imediato? Pessoal, você conheceu o Muricy, tá? Mas você conheceu o Muricy campeão pelo Náutico, campeão não sei por onde, por N times pequenos, até pelo São Caetano. Não foi o campeão pelo São Caetano, o Muricy? Sim. Então, quando o cara... hã? Exato. Então você pega uma pessoa de personalidade difícil, como o Muricy, mas que ele trilhou um caminho antes, mais por baixo, e quando surgiu o protagonismo do Muricy como treinador, você fala, ah, ele tem uma personalidade complicada. Mas junto ele carregou títulos nas costas, falando, ah, mas olha, foi campeão nisso, nisso, nisso, time disso, campeão estadual desse, desse, desse. Foi o osso, né? Foi pro Internacional, montou um time vencedor no Internacional, um time que vinha a ser. Então, assim, agora, pra a gente admitir pessoas de personalidade difícil, tem que vir junto uma capacidade tal que justifique. O Rogério, ele ainda não teve tempo para poder mostrar que ele é o cara capaz, porque ele não tem um passado no futebol como treinador. Então, essas discussões, elas vão perdurar ainda por muito tempo, porque o Rogério, ele não tem a experiência do treinador. Ele tá... pode não parecer. Eu acho que o Rogério, ele, a cada rodada, tá amadurecendo um pouco mais. Ah, ele pulou etapas, né? E como ele é inteligente, eu acho que, de repente, daqui a um prazo de não sei quantos meses, ele pode... Sabe quando você amadurece na porrada, né? Você vai... e você tem que amadurecer, cara. Então você toma tanta porrada em tão pouco tempo, que se você é um cara preparado e inteligente, você vai começando a tirar lições mais rapidamente e vai começar a aprender mais rapidamente a administrar. Eu acho que, por exemplo, a última coletiva do Rogério já foi mais salutar do que a penúltima. Já tirou um pouco o pé. Já tirou o pé. Isso também já pode ser um sinal de amadurecimento. Mas, ô Sombra, tem uma outra característica que o Rogério precisa desenvolver, e isso talvez nunca tenha sido uma característica dele, mas é o fato dele ser talvez um pouco mais brother dos jogadores. Porque isso é fundamental para um treinador novo. Por mais que ele tenha tido uma história como atleta, o boleiro que tá lá, o Cícero, o Jusilei, o cara não é São Paulino. Ele olha o Rogério tipo de igual para igual, entendeu? Peraí, como tipo, não é São Paulino? Não, o cara que tá lá não é torcedor de São Paulo. O torcedor de São Paulo, os caras jogam lá e não torce? Não, não é isso. Ah, o torcedor de São Paulo... Tô zoando você. Não, sim. O torcedor de São Paulo, ele olha pro Rogério e fala, é um mito. O Jusilei olha pro Rogério e fala, é o Rogério. O Thiago Mendes olha pro Rogério e fala, Rogério. Até chega na imprensa e fala, entendeu? Não, tipo, é um mito. É, pra fazer aquela média, mas claro. O cara olha tipo aqui. Então, existe um exemplo muito claro, a seleção brasileira, vou até utilizar o Tite como parâmetro, porque com os mesmos jogadores que ali estavam na época do Dunga, a seleção jogava de uma forma. Os mesmos jogadores, praticamente, com uma ou outra substituição que o Tite fez, os jogadores parece que mudaram da água pro vinho. Isso tá na cara que é o trato do jogador com o treinador e o treinador para com os jogadores também. Tudo bem, mas é assim. Também eu acho que tem a questão trato e acho que também tem a questão técnica. Não, não é só o fato do Tite não conhecer bola. Conhece, mas para que você faça, Sombra, com que um cara que é consagrado, porque você chega no Daniel Alves, mano, no Thiago Silva, Marcelo. Você chega lá no Marcelo, chega no Neymar. É bravo. Você chega peitando um cara desse, Sombra, o cara fala, você é quem, bacana? Você é quem? Por mais que o cara tenha história e lastro no futebol, o cara olha e fala, eu jogo no Barcelona, eu jogo no Real Madrid, eu jogo na Juventus, entendeu? É uma outra pegada, você precisava convencer o cara de que o cara tem que correr pra você. Você lembra do Dorival com o Neymar e o Ganso? Você pega ali, por exemplo, o Carille, RG, com as limitações que o Corinthians tem, ele poderia, pura e simplesmente, também falar, ah, sou o Carille, eu trabalhei com o Tite, achar que tem o rei na barriga. Sim. E bater de frente com os caras. Vê lá, o que, que ele faz? Ele tem dúvida? Ele chama lá Jadson, Rodriguinho, o Fagner. Ele conversa com o Jô. Ele pega os pilares do time, as referências. Do respaldo pois desses caras. Ele chega lá e fala, agora, a decisão final ganha, é minha. Ganha. Mas o que vocês acham? Ganha os caras. Falou do... Você mostra pros caras que os caras são importantes pra ele. Quem deu uma entrevista falando... Desculpa, RG, fala. Não. Quem deu uma entrevista muito legal falando sobre isso, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver e ouvir, foi o Guardiola, cara. O Guardiola, falou mesmo. Além de venerar, ele tem uma veneração pela seleção de 82 brasileira, que, nossa, o que ele fala parece que é a seleção da vida dele, né? E ele diz, cara. E quem ele, viu sabe o que era, né? Sim. Porque aí ele fala, lembrar, não precisa ganhar, né? Ele fala, não precisa ganhar. Quem viu a seleção de 82 brasileira sabe do que eu tô falando, né? Em termos de. Nossa, ele é louco. É. E ele disse, time de futebol. Futebol, isso é emoção. E isso é muito do relacionamento técnico e jogador. Quem jogou mais, a seleção de 82 ou o melhor time do Guardiola com Barcelona? Porra. Ó, mas vou te falar, vocês estão exaltando a seleção de 82 porque a seleção jogou bem? Ó, vocês estão exaltando a seleção de 82 porque jogou bem? Mas todo mundo não naquela viu, época, não vi, essa mas... é uma boa pergunta. Mas eu não vi, mas eu vou retratar o que muita gente que assistiu aquela seleção jogar falou na época, inclusive os jogadores que ali estavam. A seleção meteu uma mala do cacete contra a Itália. Isso é outra coisa. Então, mas não, é que tá. Mano, se a gente mete o pau. Então, se a gente mete o pau em situações. Mas é que tá, RG. Todo mundo coloca essa seleção como uma referência. Mas às vezes a gente vem aqui e desce a chuleta também. nos jogadores que são mala, que são perna, que os caras jogam de salto alto. A seleção foi eliminada pra Itália porque meteram salto alto, não, não foi? Tudo mas bem, não estamos questionando isso. Não, sim, mas que jogou bota, porque não fala, é só uma observação que o Guardiola... Mas a pergunta é outra. Mas é o questionamento. Você perguntou quem jogou mais. A seleção de 82 ou o Marcelo Guardiola? É uma boa pergunta. Eu não estou discutindo título. É uma boa pergunta. Estou discutindo o seguinte, plasticamente... Eu te falo. Qual seleção... É difícil, hein? É boa pergunta. Eu não saberia te dizer agora. Eu te digo. Pra mim, em termos de talento individual, pra mim a seleção de 82 é grande longe. É mesmo? Mas você, não tá, você não tá indo mas pelo... Mim, não, não. Não? Não. Chave, pra mim, mas pra mim, quem, não, mas pra mim, quem jogou... Hein, não, eu falei de ídolo, de jogo, talento individual. Mas pra mim, quem jogou mais foi o Barcelona do Guardiola. É. Pra mim, o Barcelona do Guardiola é o maior time que eu vi jogar no planeta, na vida. Domênico, sua opinião. 1-0 Brasil. Não! Você falou que o Brasil foi o melhor? Acabei de falar o contrário. Eu falei que tem mais, que tem individualmente tem jogadores que eu gosto mais. Não, quero... No total, mas pra quem jogou mais pra mim foi o Barcelona. Barcelona jogou mais. Domênico? Ah, eu acho que foi Barcelona, hein? Barcelona. E RG... eu coloco um outro time, ó. Tem a Holanda de 7-4 que não ganhou, mas foi uma revolução, hein? É, difícil, cara, mas tem que... Até pelo... Pode fazer o diferencial pelo que ganhou, Barcelona, né? Não, mas não é isso que está em questão. Ah, eu sei, mas... Os jurados não devem ouvir esse depoimento. Não, mas eu estou fazendo o diferencial para opinar a favor do Barcelona. Você tem que ter um peso, senão eu dou empate. Pô. E você, Alê? Tô muito indeciso, viu? Também. Muito indeciso. Foi... Indeciso venceu 3-2. Como assim indeciso venceu? Eu tô indeciso, não, o Alê tá indeciso. Não. Sai do muro. O velho tá indeciso. Eu também tava, mas eu pensei que podia... Não, senhor. Não, você tem que arrumar. Você tem que arrumar uma justificativa. Não. Eu e o Benjamin saímos do muro, sai do muro aí. E não pode os dois serem bons iguais? Mas é o que eu falei. Você criou a polêmica, então. Você criou e não quer. Não, senhor. Sai do muro. Sai do muro. O Sombra mata. O senhor e o seu Alê sai do muro. Você coloca a condição que eu tenho que escolher um. Eu tenho que arrumar um parâmetro aqui, velho. Nesse programa que eu vejo o cara cria uma polêmica, mas ele não quer jogar o senhor. Ele mata, doutor. Ele é o primeiro a chegar no velório. Eu tenho que escolher um. Senão ele salva do penhasco. É que você quis justificar o vencedor através de títulos. Eu falei, não, estamos falando da beleza de jogo. A beleza empata, pode botar os dois. Parabéns, RG. Tem problema. Ganhamos. Pode pôr os dois. Olha por os dois, velho. Não. Vocês estão... Não, senhor. Vocês têm que votar aqui. Qual foi o melhor? Não tem o meio de campo aqui. É coluna A, coluna B. Mas você viu, ele abriu outra perspectiva. Ele falou, beleza do futebol. Beleza. Mas é lógico. Beleza do futebol, os dois. Agora, quem foi melhor? Mas Benjamin falou... Mas eu não perguntei quem foi o vencedor. Não, vencedor é óbvio que é o Barcelona. Tá vendo? Aí. Beleza. É lógico, gente. Seleção brasileira não ganhou nada. Sim. Não, mas você não falou que ganhou título. Não falei. Você falei que, qual que futebol jogou... mais bonito. Ah. É isso que eu coloquei. E os dois não podem ser iguais? Acho que não. Se você cria uma polêmica, pode ter uma resposta. Não. Você é um lixo. São os dois melhores que eu já vi. Ah, então mas vamos todo votar... mundo bonitar. Não. Eu vou votar. É o que eu falei. Vou votar porque o Dodô foi convincente. Mas lógico, eu vou votar com o coração na seleção brasileira. Na seleção brasileira, olha aí. Votou com o coração. Boa, Ale. Por falar em seleção brasileira... Atenção! Brasileira! O ano que vem tem Copa do Mundo, não sim, é não? Sim. Então olha que bacana. Porque, meu amigo, já existe pacote para você garantir a sua viagem para a Copa do Mundo na Rússia. Olha. É! O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Ó, oh, que legal. Ó, a Estela Barros tem mais de 40 anos em Copa do Mundo. Gente, é sério, você que tá ouvindo o Estádio 97, você que é apaixonado por viajar para ver futebol, você que é apaixonado por Copa do Mundo, você que ama a seleção brasileira, você que é daquele... O que tem de ouvinte do estádio, que viaja para ver Copa do Mundo, é uma enormidade, hein? Porra. Os maiores fanáticos pelo futebol estão aqui na audiência do Estádio 97. Então se liga, eu tô falando com você que gosta de viajar ou você que nunca viajou para uma Copa e quer viajar agora, para o ano que vem, na Rússia. Atenção! A Estela Barros está com pacotes sensacionais para você ir para a Copa do Mundo da Rússia e parcelando em até 12 vezes sem juros, hein? E é incrível, eu vi os pacotes e eles são extremamente variados. Várias opções de roteiros, inclusive você pode separar por fase. Ah, não posso ficar a Copa inteira, eu posso ficar o começo. tem pacote para você. Aí eu posso ir na fase intermediária, tem pacote para você. Ó, eu quero ir ver um jogo e volto. Tem pacote para você, meu amigo. E ó, incluído nos pacotes... Ah, eu quero ver a Copa inteira. Ok, legal, bacana, tem para você também lá na Estela Barros. E tudo incluído com logística e traslados para todos os jogos do Brasil, independente da cidade onde irão acontecer. Serão 11 cidades-sede. Já pensou? É. Legal. E o bacana é que você, por exemplo, você vai ficar hospedado em São Petersburgo ou Moscou. Ó! E a Estela Barros, ela fretou aviões que levam você até a cidade do jogo e trazem você de volta. A Estela Barros fretou aviões. Aí sim. Então, quando você fala em Copa do Mundo, viajar, ver Copa do Mundo, é uma empresa, Estela Barros Turismo. Boa. Guias brasileiros, os guias russos falando em português também. Exatamente. E as hospedagens nas duas principais cidades-sedes, Moscou e São Petersburgo. E três diferentes categorias de hotéis para você escolher. Assim, cabe no bolso de muita gente. Você quer informações? Vai lá no site estelabarros.com.br, tá bom? Estela com dois L's. O S é mudo. Estela. Não tem o E. Estela, o L, dois L's. Aí, estelabarros.com.br. Ou ligue 2166-2250. Repita. 2166-2250. Então, a você que gosta de uma Copa do Mundo, viajar, vai pra Rússia, já vai se preparar. Não parece, é daqui a um ano, cara. Daqui a um ano, Rússia que tá coisa, aí. Coisa, hein? Então, a Rússia pacotes, logo aí. Consulte os pacotes da Estela Barros, porque eles entendem de Copa do Mundo e os caras têm os ingressos mesmo, hein? Eu tava vendo os esquemas de hospitality lá da Estela Barros. Brincadeira, cara. Tem uns esquemas lá que são maravilhosos. Você vai adorar. Estádio 97, da Energia 97. Oferecimento também de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. E já que a gente tava falando de futebol, né, Domênico? Ah, velho. Vou falar pra você uma coisa, hein? O confronto de um dos maiores campeonatos de futebol do mundo já está definido, RG número 2. Sim. Isso mesmo, meus amigos. Juventus, a Juve. A senhora do Daniel Alves enfrentando o Real Madrid, do Cristiano Ronaldo. Olha, na grande final da Champions League em Cardiff. Dia 3 de junho, hein? Já tá chegando, gente. Se a Copa tá aí, o dia 3 de junho já tá mais aí ainda. Mais aí ainda. E olha, só tem um lugar pra você assistir essa partida no canal Eimax do Esporte Interativo. O quê? Você ainda não tem os canais Eimax? Então não fica aí marcando, né? Ligue já. Ligue já. 4.041111. 4.041111 e assine Sky com os canais Esporte Interativo. Vai logo. Ou você vai perder essa. Champions League nos canais Esporte Interativo. Consulte condições comerciais no site. Tem mais mensagem aqui no nosso WhatsApp. Fala, galera, aqui é o Fernando de Guarulhos. Queria fazer uma pergunta pra Aguinalda, se ela já teve algum desejo lá da Pimpolini lá, algum nhoque, algum porpetone, alguma coisa de lá. Se o Domênico já teve que buscar alguma coisa, quais são os desejos que a Aguinalda tem na sua gravidez? Abraço. Olha o cara, velho. Vamos respeitar a família Pimporini. Olha, menino. Domênica. Opa. Não, você não é Domênica. Cara, é que eu gosto. Mas é safado, hein? Ah, mas ele na condição de padrinho desse casal. Verdade. Vai ter participação aí. O que mais se parece com a Domênica, com a Pimporini, que eu respeito demais, um abraço ao meu amigo Robertinho, é que a Domênica, o apelido dela é Delivery. Como assim? Por que delivery? Eu como em casa. Aí, Domênico. E no casamento, ele vai entrar na igreja. O Dodô vai entrar comigo. O Dodô vai entrar na igreja e sair do armário. Ale, presta atenção. É verdade. Não é comigo. Não é comigo. Não pode porque ele é amante. Ele não pode casar de novo. É bagaço? É. É esqueminha? Nada comigo. Ele não vai assumir. O Domênico já casou uma vez. No Ele não vai assumir o filho, né, amor? É só um contatinho. Tá com esse microfone na tua casa, você olhar pra mim desse jeito aí. Amor. Eu tô achando que você tá quase sentando. Eu não sou, não. Você está equivocado. O quê? Não é o quê? Domênica, deixa eu te falar uma coisa. Domênica é tua mãe. Olha pra mim aqui, ó. É tua mãe. Eu já fiz muita coisa na vida. Inclusive, um beijo ao meu amigo Gonçalves. Já fez muita coisa. Ótimo zagueiro do Botafogo. Mas tá quase fazendo. Não, vou explicar uma coisa. Eu já fiz muita coisa na vida. Já brinquei de muita coisa. Agora, uma coisa que eu nunca fiz e não admito é xixi cruzado. Isso eu não faço. Não, não é possível. Não. Você nunca fez xixi cruzado? Nunca fez. Tem um limite. Não, não é possível. Já fiz cada coisa gostosa. Você já não fez xixi cruzado? Então a coisa tá feia. Então. Fiz cada coisa gostosa e com você. Ó, eu acho que foi a cena mais constrangedora que eu presenciei esse ano, cara. Porque durante o ano, 365 dias, velho, você presencia uma série de coisas assim que você diz, pô, cara, isso realmente me deixou boquiaberto. No dia que o Rudy chegou assim, branco, cara, ele já é branco. Assustado. Mas ele veio mais branco ainda, velho. Você já viu muita coisa nessa vida de meu Deus, né? Putz, cara, ele viu um fantasma, porque ele veio assustado, assim. Você tava coado, mano? Tava, você tava assim, todo trêmulo, assim, aí eu falei, nossa, Rudy, que foi? Ah, você não acredita, mano. Falou, não, agora é sério. Você sabe quando eu tô zoando e quando eu não tô, né, mano? E quando começa a se justificar, a gente já falei, pô, deu ruim lá dentro. Ele falou, velho, eu tava ali, tipo, mijando. O Ale veio. Ô, Rudy, vai mais pra lá. O Rudy, ô, Ale, tá louco, mano? Que é pequeno. Tá vendo essa, bebê? Aí falou, não, velho, vamos cruzar o mijo, velho. Vamos fazer espadinha de xixi. Assustado. Ô, Benjamin. Assustado ele ia ficar. Ele quis fazer o Darth Vader, o sabre de mijo, tá ligado? Sabre de mijo. Eu tinha ouvido uns rumores, né? Ah, é? Cena, velho. E agora, ouvindo, que você sabe que é? Que o Alê não negou. O Alê não negou. Então, eu quando ouvi, eu achei que era sacanagem. E agora? O pipi cruzado. Mas o Alê concordando. Eu tenho personalidade, querido. É, isso o Bota também. Eu também tenho. Cada coisa que eu faço. Tem pra caramba, velho. O que não falta pro Motinha é personalidade. Pro Vieira. Olha, pra. Eu vou falar uma coisa pra você. Gosta de novinho. Olha, pra pegar o que eu já peguei, tem que gostar muito de mulher, viu? Essa é verdade. Você queria até a tia Anastácia? Agora, não tenho nada contra. Acho que o Aguinaldinho e o Dodô fazem um casal lindo. Não joga pro meu lado, não. Eu não faço xixi aí. Agora eu fiquei imaginando. Ué, você não tem personalidade? Então assume. Você não tem personalidade. Aguinaldinho, ó. Oi. Mas assim, se entrar lá na. No, na agenda do celular do Dodô não tá escrito Aguinaldo, né? Que Dodô? Não. Não. Que Dodô? Aparece Rodrigo. Que Dodô? Contatinho. Tá escrito. Contatinho. Não, para que esse papinho tá escrito furado. Ricardo Sacolão. Ô, velhinho, primeiro. Olha aqui, ó. Porque ele finge. Primeiro é o seguinte. O senhor está mexendo com pessoas erradas. Aqui é Palmeiras, filho. Aqui não tem esse troço, não, hein? Opa! Aí é o outro lado ali, hein? Contatinho no celular. É o outro lado do muro ali, mano. Contatinho no celular é igual cerveja. Exato. Quem foi? Contatinho no celular é igual cerveja. Quanto mais, melhor. Então, não liga não, Dudu. Contatinho na cerveja. Entendeu? Entendi. Isso aí, contatinho tá na moda. Olha as notícias do Sassá, velho. Agora, quem tinha? Sassá é afastado do elenco com aval dos jogadores. Aval? É, com aval dos jogadores. Imagina que o cara não arruma, velho. Aí foram 10 pra receio aí, viu? Nossa, vamos lá. Dá receio de vir um jogador desse, hein? Mais uma mensagem, mas seria bom, hein? Boa noite, galera do estádio. Acho que eu vou levantar um assunto bem polêmico. Mas será que a grande culpa do time do São Paulo não correr pelo seu comandante, pelos seus comandantes anteriores, não é de fato da torcida, que é muito exigente? E acaba não tendo muita paciência, vaiando em jogos. A culpa é da torcida do São Paulo agora. Bom, é isso aí. Henrique, do Itaim Paulista, São Paulino. Pô, a torcida? Torcida é reflexo daquilo que se vê em campo. Nossa, o time joga bem, tem garra e vence. Torcida vai, aplaude, incentiva. É a mesma história, quando teve aquela época lá, antes do São Paulo voltar a ganhar Mundial, Libertadores, o Paulista 2005, pô, 2000, 2001, 2002, 2003... A mesma ladainha, é a mesma história. Tudo igual. Isso é roteiro que serve para qualquer time que tá há um bom tempo sem ganhar título. É verdade. Tudo vira culpa. Tudo vira. Mas é normal, eu entendo que todo mundo fica procurando. Muitas vezes são coisas verídicas, né? Muitas vezes. Brigou assim. Ah, o técnico não tem experiência. Ah, também não tem. Ah, falta jogador? Falta. Às vezes tudo conjunto da obra. Eu tenho uma informação. Boa noite a todos, né? Boa noite, Alexandre. Você demorou, hein, Sérgio? Você demorou, hein, velho? Você já deu beijo cruzado? Forte, não. Respeito, né? Aqui é gaúcho forte. praticante. Informação praticante, né? Eu tenho uma informação forte. Que é um gaúcho aí. Praticante? Ah, né? É que ele toma chimarrão, né? Ah. Isso, não é isso? Bombate. É, tá certo, não. Isso sou. E o curso, bombando? Vai na tia forte, Carmen. Meu curso é forte. É, continua eu dando meu curso na Lapa. É, na Lapa toda lá, né? Alugamos um galpão. É, enfim, eu tenho folha. Tá com problema. É, eu tenho informação forte de dentro. É, inclusive uma bomba aí. Bomba? Torcida, bomba, atenção. Torcida bomba. Do São Paulo, né? Bomba. Bomba. Momento bomba do Empretzel. Pô, você faz vinhetas também? Eu gravei no meu celular, né? Ah, bacana, hein? Fico bem, tecnologia. Ficou bem renderizado, né? É. Eu tenho uma informação forte, né? Que a torcida do São Paulo tá insatisfeita com o Rogério, né? Pô, mas eu apurei isso. Será? Eu apurei essa informação. Será? É certo isso? Pô, mas isso tá não aí, é novidade. Ó, confirmando, cara, mas eu falei que eu tinha informação certa. Não, a informação é certa. A fonte é meu Twitter, né? Eu fiz uma enquete, né? E pedi só pro São Paulinos votarem, né? Eu tô chegando a 300 seguidores, né? Uma mostragem boa, né? Ai, ai, ai, ai, ai. Você quer ter um fim de semana aí com o Empretzel e com a avó? Quer estar com a avó um fim de semana? Oba! Hã? Você quer estar com o vô Mauro jogando tamborel? Inclusive que vai ter o clássico São Paulo e Corinthians. Né? Ah, é verdade. Vamos vai estar lá o vô Mauro. Né, o vô Mauro e o Mano ali na queda de braço. Vamos que vamos. Então, tá chegando o resort do Estádio 97, a nona edição. Mais uma edição do evento que reúne os componentes do Estádio 97 com você, o nosso ouvinte que coloca o Estádio 97 sempre em primeiro lugar, tá bom? Um fim de semana completo com toda a turma do Estádio 97 lá no Bourbon Spa Resort aqui em Atibaia, fica a 45 quilômetros pela Fernão Dias, é pertinho, é rápido, e você dá a sua entrada na sexta-feira à noite e o check-out no domingo às 18h. São praticamente 48 horas de muita diversão ao lado da turma do Estádio 97. E você vai jogar bola, e vai jogar futebol de botão, e tem o salão de videogame pra você jogar futebol também no videogame. Tem os jogos de cassino da Cassineira, te monta uma pista de autorama pra você brincar com seus filhos. Você vai assistir o estádio lá, assim, no, na primeira noite de resort. Logo na sexta, no dia 9, a gente faz o Estádio 97 ao vivo no Bourbon, com a participação sua, ouvinte do Estádio 97. Ainda na mesma noite tem o stand-up com o Rudy Landucci. É isso, né? Aí, que vai finalizar o Alê com o decreto dele preparado para esse dia. Vai finalizar com o decreto, Alê? É, não tinha combinado isso, né? Vai. Mas ele é importante. Ajuda ele, meu, para finalizar bem. Não, é porque eu ponto é o ápice do show. Só para entender, eu vou fazer decreto para cada um dos ouvintes, né? É. Não, você vai fazer isso durante o dia. Ah. Pessoas podem te abordar. Noite. Inclusive, quem quiser, pergunta o quarto do Alê. A recepção, pode tocar lá que ele faz também. Ah, a dona Encrenca vai adorar. Então, é 24 horas. Ah, eu acho que é o mínimo. Vai fazer que nem a barraca do beijo, o Alê fica ali em pezinho, fazendo o decreto. Vai ficar até na posição paradinha, igual você faz já. Tá. Só executando o texto. Obrigado. Ah, mas a gente podia fazer um painel do Azaia, né? Não é podia bom, não, hein? Pro pessoal tirar foto lá com o Alê? Isso é o grande destaque desse ano. É o painel do Azaia. É o diferencial. É o grande diferencial. Anota aí, né, Dudu? Meu show tem todo ano lá. Não é não? O Alê não, né? O Mano jogando videogame é todo ano. Faz o painel do Azaia lá. Vamos que vamos. Né? Você faz foto já do Alê? Pro Alê não ter que tirar toda a foto da hora? Já tem o Alê no painel, assim, ó. Olha aí, tá vendo? Imagina, tiro foto com o maior prazer. Muito diferente do senhor Rudy Landucci. E tem cobrado pra tirar fotos e fazer vídeo. É mesmo? Ah, as pessoas não pedem pra tirar foto comigo, é o contrário. Tá cobrando R$30, né, Dudu? Porra! É, na promoção, né? Você me dá uma boa ideia, Léo. Não faço mais. Então, esse é um pouquinho do clima aí da pegada do resort do Estádio 97, de 9 a 11 de junho no Bourbon Spa Resort Atibaia. Ligue agora, faça a sua reserva, converse com sua esposa, você que é a namorada, você é a noiva, quer dar um presente pro seu marido, fecha hoje mesmo o resort do Estádio 97 que ele vai pirar, vai achar legal demais, tá bom? Ligue agora e faça a sua reserva, 2896-4665. Repita! 2896-4665. Hoje, quem fechar até o fim do programa ganha uma camisa oficial do seu time. Aí, RG. Olha que bacana. Show de bola, hein, cara. Porra. Gostou, velho? Porra, legal, velho. Ah, vai ter o bingo, hein? Sim. Bingo, hein? E o bingo sempre proporciona presentes legais. Sabe que nós vamos sortear no bingo? Uma cabine pro navio do Energia. Nossa. É, aí tá falando? É. Que é isso, velho? E tem o Mota também que sai na primeira pedra. Pegada do Bingo é... O cara acertou a primeira, já leva o Mota. O problema lá do Bingo é o calção, né? Pegada do Bingo... Quer pegar todas as pedras? Com certeza, meu. Com respeito aí, não. Motinha, vai do que esse ano? Tive abrolhos outro dia. Motinha, sempre foi... Motinha sempre proporciona... Liga agora. Fala lá com o time da Lotus Travel. Liga agora, 2896-4665. Você pode parcelar em 6 vezes, tá bom? E crianças até 12 anos, duas crianças até 12 anos num quarto com casal, as crianças não pagam. Apoio da Futiliga, precisa marcar amistosos? Os melhores times estão em futiliga.com.br. Acessou, jogou. E apoio de quem, mano? De quem? Opa! De quem? Ah, Madrugão Suplemento, Sombra. Ó, pra você que precisa de um auxílio pra aumentar sua massa muscular ou emagrecer, acesse agora mesmo madrugãosuplementos.com.br. Lá você encontra milhares de produtos e kits recomendados por nutricionistas, tá legal? E fechou. O melhor de tudo, a entrega é grátis nas compras acima de R$149. Vamos aos ouvintes, 3284-7097. Essa aqui é Energia 97. Do corintiano Domênico Gato. Ô, saído extra. Tá, você merece torcida reunida. Eu queria ver se estava esperto. Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece extra gol. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E também Stella Barros Turismo. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. Toca, Asdrubal! De novo! Não, boa. Não. Fit! Domênico, você não tem noção das mensagens. É só a minha, do Mano e a tua. Fit! A do RG não tem, a do Sombra. Fit! Para Domênico. É, eu não tava ainda, Domênico. Não era pra mim, não. Mundial. Baixa o volume aí. Chupa que é legal. Fala, Dudu. Opa, quem fala? É Anderson. Anderson, meu negócio. Anderson. Anderson do quê? Anderson Antônio. Anderson Antônio. Anderson Antônio. Só isso? Ah, RG, Anderson Antônio. Anderson Antônio? É, quantos anos? 42. RG, 4.2. É, quando eu Anderson por aí, eu faço exercício, entendeu? Sensacional! Para de gritar, filha do mal. Para. Eu me espreguicei, desculpa. Abaixa o volume do rádio, por favor, Anderson. É, tá dando o microfone. Pronto aí, Dudu. Não pronto nada. Abaixa o som. Baixa o volume aí. Ouça-nos pelo retorno do seu telefone. Já lambeu o sapólio, Domingo. Que isso? Lambeu o sapólio? Que isso, pela linguada no sapólio, meu, dá um barato. Mas sapólio em pó ou aquele sapólio cremoso? Não, em pó não, é perigoso. Cremoso, né? Agora tem tem com sabor limão, né? É uma delícia. É. Quando eu sonho o bairro, você cai caipirinha de sapólio. Caipirinha de sapólio, velho. Como é que é? Vila Matilde. Ah, Vila terra Matilde. É. Zona Leste. Era Toco ali, é. Um abraço pro Pitoco, que deu origem a Toco. É, que é o nosso Alê. Pitoco. É. E hoje é aniversário do Júnior Tobal. Parabéns ao Júnior Tobal também. Júnior faz aniversário hoje. Ilustre São Paulino. Renatinho dos Santos também. Parabéns pra ele. Sim, senhor. Tobal não. Tobal é. Tobal tem um jeito de palmeirense, hein? Olha lá, você tá me... Fala convite aí, seu cavalo. Você falou comigo? Eu te encho seu cavalo. A orelha aí da minha. Desculpa, era pra encaixar a imitação, perdão. Vou te falar já. O cavalo Cássio. Vocês estão nervosos hoje, hein, velho? Que aconteceu? Então. Por que vocês precisam dar uma salsichada em alguém, velho. É. Pode vir. Mota. Dudu. Fala que o Domênico tá te chamando. E deu bem, mas foi o Mota. O Mano que falou. Deixa ele aí, então. Ô, meu velho time. Eu não, tô tranquilo. Tricolor do Morumbi. Fala aí, Bambi, tá se perdendo. Carreta subindo, carreta subindo. Beirada, né, Bambi? Oi, amigão, beleza, cara? Fala, Sombra. Beleza, tudo jóia. Deixa eu te falar uma coisa. A respeito aí do tricolor, cara, se você, por exemplo, fosse o Leco, ou se você fosse, por exemplo, o diretor de futebol, Vinícius Pinotti, se fosse o cara que tivesse o poder lá dentro, quais vocês acham que teriam que ser as medidas a serem tomadas para o São Paulo tomar um rumo melhor agora, até o fim do ano? Cara, eu acho que o principal, blindar o Rogério até o final do ano, nada de mimimi, deixa o cara trabalhar. Primeira coisa, tá. Esse ambiente que as coisas começam a com muito tumulto, as coisas começam a desandar. Então, assim, tem que dar tranquilidade pro Rogério. É, ele tem potencial, agora tem que dar o tempo mínimo pro cara trabalhar e poder desenvolver. Ele vai aprender na prática, todo mundo sabe disso. Então tem que blindar ele e, óbvio, obviamente, ainda precisa de alguns dois, três reforços aí, porque a temporada é longa, né? O Campeonato Brasileiro é longo e ainda está faltando algumas peças no time. Ah, ó, e falta para você, falta o quê? De jogador aí? Eu acho que ainda a nossa zaga está deixando a desejar, apesar de a gente ter jogadores experientes. O Maicon parece que depois que assinou o contrato, o negócio desandou. Ele está falhando sempre, com certa frequência, apesar da experiência. E eu acho que tem que ter uma sombra ali, um nome de peso fazendo sombra, porque o Lugano está mais aposentado que nada. Não entra, não joga. Então tem que ter um cara de nível fazendo sombra ali para a zaga. Eu acho que... obviamente... Fala, desculpa, complemento. Não, e também tá faltando ali ainda alguém no meio de campo. A gente falta ainda... O Cueva tem dia que joga bem, tem dia que agora está dando uma... tá caindo de rendimento, a gente tem que ter alguém no meio ali com criatividade. Obviamente que esse cara é difícil de achar, de encontrar, é o elefante branco, né, que é difícil de encontrar, mas tem que ter alguém ali também no meio de campo para quando o Cueva entra nessas baixas aí, nesses dias que não tá jogando, tem que ter sombra também, tem que ter jogador ali no banco que deixa o cara preocupado e faz o cara correr. Sabe uma coisa que eu acho incrível, cara? São Paulo, no começo do ano passado, só tinha um meia armador, Ganso. Tinha um meia. O Ganso, tanto é que ele machucou, o São Paulo não tinha quem pôr para fazer a armação. Foi lá jogar a semifinal lá da Libertadores e não tinha Ganso. Beleza. E já não tinha, hein? Já não tinha. Depois que o Kaká voltou, né? Voltou para os Estados Unidos, já não tinha mais um meia. Beleza. Veio o primeiro semestre, o Ganso foi embora, contrataram o Cueva. Fica o Cueva como meia, que também ninguém sabia no que ia dar. Bom jogador, ponto pro Gustavo, acertou, beleza. Passou o segundo semestre inteiro, virou o ano, começou o Campeonato Paulista e nada de contratar um segundo meia. Não, fica na Cueva dependência. Aí ou o Cueva, se o Cueva não tá bem, ou se o Cueva tá machucado ou tá convocado, não tem. Então, aí não é uma coisa para pontuar, a meu ver, como culpa de Rogério, como culpa de, no caso aí, que nesse momento é o Pinotti que tá, mas antes eram outros que estavam, né? Ou seja, tem todo um staff técnico lá. Como que os caras não enxergam que, porra, não tinha meia, cara? Não tinha meia, não é possível. Todo mundo sabe, tá em eliminatórias aí, o Cueva vai ficar fora de jogos, todo mundo sabe. Outro, o cara pode machucar amanhã, ficar 2, 3 meses. Exato. E aí, todo mundo que é torcedor tá vendo isso, pô. Agora, os caras que são profissionais, né, ditos profissionais, não tentam achar uma solução. Não faz um mês que tá nessa situação. Todo mundo vê. Você tem, por exemplo, uma das principais funções de campo, você não tem um reserva à altura, é que nem uma rádio que tem um único transmissor. Você não pode, você tem que ter um transmissor reserva e bom. Se o seu transmissor falha, se tem algum problema técnico, a rádio sai do ar. Dançou. Então, São Paulo, quando com essa questão do Cueva, ele parece nitidamente uma rádio de um transmissor só. Deu problema o transmissor, pronto, sai do ar. Não funciona. Que é isso? Ou não, ou então, faz improviso. Aí corre lá, vai pra Bolívia trazer o Thomas, que o cara foi surgir aos 30 anos de idade. Que é a treta, Sombra? É mais ou menos que nem se substituir por um transmissor de 1 quilo que pega no quarteirão. Mas se você parar pra analisar, Sombra, é que o entorno do Flamengo tá funcionando bem, inclusive o Guerreiro fazendo a função que era do cara que saiu, que é o Diego. Mas, por exemplo, é difícil você ter no elenco. Vai, sai o Guerra, você coloca lá o Rafael Veiga. É difícil você ter no elenco, vai, não deu certo o Otero, eu vou de Casares. É complicado. E ainda tem o Moisés que volta, né? Não, sim, é que esse tá offline, tá machucado, tá com a cruzinha vermelha. Mas você pega ali, por exemplo, o Corinthians, sai o Jadson, não tem quem pôr altura também. Desculpa, o Corinthians joga com 2 meias, Rodriguinho e Jadson. Tudo bem, mas, por exemplo, o São Jadson... São Paulo não tem 2, se quiser. Então, mas aí que tá, Sombra, a maior parte dos times brasileiros teria, mas hoje o Tomás e o Cueva. Entende? Tô dizendo, ok. Mas o Tomás chegou agora. Sim, mas é que tá. A maior parte dos times brasileiros, eles dependem, por exemplo, daquela referência. E se perde aquela referência, você não tem um suplente que possa realmente se equiparar com aquele cara. Por exemplo, o Cruzeiro. O Cruzeiro, você tem, vai, um time ali do meio pra frente considerável. Mas, por exemplo, não joga o Arrascaeta, o time cai, cara. Tem Thiago Neves. Então, mas já joga mais pra frente, mais pra ataque. Eu sei, mano, mas tem outras boas peças, Robinho, que compensam. Né? O Robinho tá machucado, tudo, né? Bem, mano, já voltou o Robinho? Mas aí você colocou bem. Ô, mano, não, tudo bem. Você tem o Cueva, ok. Sim. Ah, então tá. Mas então, se você não tem capacidade pra trazer mais meia de qualidade, então o entorno desse meia tem que ser bom pra cacete. E não é o caso no São Paulo. O volante ali, só o Jusilei que realmente funciona com gabarito. Ah, e só dar um pitaco aqui, o exemplo do Corinthians, que é admirável. Né? O Corinthians perdeu um dos maiores craques da história. Infelizmente é um bom exemplo, sim. Que foi o Malone, um dos maiores jogadores da história recente do Corinthians. É. O Corinthians perdeu e se recuperou. Né? Isso mostra o quê? Se estruturou, né? Contratou certo, né? Subiu a base. Então o São Paulo devia fazer a mesma coisa. Tudo bem que nunca teve um jogador igual. O Raí não jogou igual o Malone, por exemplo. Não, não, o Bardoni é muito mais, né? Exatamente. É perto do Raí que é isso. Agora é o Romero, né, mano? O Romero é monstro, hein? Eu entendo o que você tá falando. Ô, amigão. Mas assim, pô, meu. Então, pô, faz um entorno melhor, cara. Não, mas é que tá. É, aí você tem que criar alternativa, Sombra, pra não depender única e exclusivamente daquele esquema. É, por isso que eu falo também... Com aquele lado direito de São Paulo vai ser difícil, hein? Então, mas é que tá, Sombra. Mas, você vendeu pra gente o Bufarini, são lazarento. Não, mas o Bufarini é bom. É bom lateral, você falou aqui, véio, no programa que o cara era bom. É bom lateral. O Bufarini do São Lourenço jogou muito, cara. É que o Rogério, muitas vezes, ele não tá sabendo utilizar o cara da melhor maneira. Inclusive, colocou algumas partidas do Bufarini na esquerda. Mas o Rogério não cruza bola. Ué, mas até aí, se você parar pra analisar, muitos jogadores do São Paulo não estão jogando a bola, que sabem, Benjamin. O Michael e o Rodrigo Caio, que são dois zagueiros aí de qualidade, que inclusive os números do Campeonato Brasileiro do ano passado mostraram isso, não estão jogando a bola, que sabem, Benjamin. Você falou do Bufarini. O Lucas Prato, por mais que ele tenha sido mostrado um cara esforçado até agora, mas tá muito longe de ser o Lucas Prato do Atlético Mineiro. Desculpa, acho que ele é vitimado. Não, mas não tá jogando entorno. A bola então, mas desculpa, não tá jogando, mano, bola, jogando sozinho o Prato. Eu também acho. O Bufarini também, ele foi vítima do entorno. O Bufarini, você falou dele, um Carlos Alberto Torres falando em castelhano. Mano, mas jogar São Paulo tem dois jogadores. Você acha que ele joga bem? Eu ainda acredito no potencial do cara. A bola que ele mostrou no São Lourenço, Benji. Aqui ouvindo o Márcio Azevedo lá há 10 anos. São Paulo tem dois jogadores que estão jogando sozinho, Jusilei e Prato. Verdade. O Jusilei tá... Jusilei e Prato, os caras se garantem em campo, se matam em campo, vão... Os caras têm domínio da situação. Fato. Mas, meu Deus do céu, meu, o cara toca a bola e recebe desculpas, tá de brincadeira. É terrível o negócio. Vem bico, né? Vai bola e vem bico. E volta, bico. Volta tudo quadrado. Vai bola e volta quadrado. Amigão, você quer mandar abraço pra mais alguém? Eu queria mandar um abraço pro pessoal ali da empresa, da Panalpina, os colegas que estão sempre ouvindo aí, o Estádio 97. Ô, fala mais alto aí, não dá pra te ouvir. Estádio 97. Mandar um abraço pros meus colegas lá da Panalpina. Mandar um abraço aí pra minha família, pra minha esposa e pras meninas que devem estar ouvindo também. Boa. E um grande abraço pra vocês. Vocês são nota 10, pagáveis. Boa. Total. Pagáveis, boa, opa, velho. Obrigado. Aê, garoto. Valeu, cara. Obrigado. Grande abraço, amigão. Alô, valeu, cara. Rapaziada. Tamo junto. Um abraço, hein? Valeu. Pra você, pra todo mundo da... Como é que chama? Vila Nova Galvão, que ele tá? Matilde. Vila Matilde? Que Vila Nova Galvão? Vila Nova você, meu. Parabéns. Com a memória boa também. Ô, amigo, acha que... Pô, que baita ideia do Galvão, hein, Galvão? Fazer o Cuca jogar golfe, hein, meu? Olha. Fazer quê? Depois eu que sou louco, meu. O Cuca e a Rebeca Guzmão jogando golfe no meio do programa. E eu falei, será que eu que sou louco? Que louco. Sensacional. Ah, tem mensagens aqui no nosso WhatsApp. Vamos ouvi-las. Galera, está 97, aqui é Adriano de Jardim Princesa. Quero dar um recado aí pra Domênica, hein? Ô, Domênica, sua safada. Você tá toda assanhada, né? Só porque seu timinho ganhou de 4-0, estreou bem no campeonato, pegou um time de morto, né? O Vasco só tem morto. Aí tá toda assanhadinha aí, hein? Mas a sua hora vai chegar, hein? Quando cair em Itaquera já era, irmão. Beleza? Valeu. Abraço. Tá safada. A Domênica vai tatuar pinguete lá na cintura. Não vai falar assim. Mandou uma safada, Domênica. Pô. Sei o que vocês estão falando. Ai, ai, ai. Vai falar assim com o Dodô, não. Esse cara deve estar falando com a mãe dele. Porrada, hein? Não sei, não é comigo? Ele já tem amarelo, menina. Deve estar falando com a mãe dele, ué. Com quem ele deve estar falando? Não sei com quem ele tá falando. O Dodô não vai falar assim, não. Já deitado, hein? Olha aqui, o Alexandre Rappi no nosso Twitter, aqui na hashtag Estádio97, ele fala: Azedão é o melhor comentarista esportivo da atualidade no Brasil. Imparcialidade é o sobrenome da fera. Chupa e chora aí, rapaz, só falo isso. Hashtag beijo me liga. Ah, é. Gabriel Jesus é o Tom Souza. Gabriel Jesus já chegou chegando no City. Lembrando que hoje ele fez mais um. 10 jogos, 6 gols, 4 assistências. Chegou não, retornou chegando, né? É verdade. Incrível. Mais mensagens aqui. Aí, galera do estádio, o negócio é o seguinte. Nome é Eros, tricolor, né, sou da Zona Sul. Respeito o Alê, respeito todo mundo aí. Só que esse negócio aí tá errado, meu. Quer dar notícia assim, mano? Chama o Leão Lobo. Aí. Chama aquele maluco do Eu sei. Cheguei, aí, cheguei. Nossa, deitou. É, Nelson Rubens, porque aí. Isso aí não é notícia do futebolista, cara. Isso é fofoca. Aí, Ale. Entendeu? Quer dar notícia? Fala sobre futebol, sobre contratação, sobre dispensa de jogador. Nossa. Isso aí não passa de fofoquinha, meu. Aí, Ale. Entendeu? Esse homem, vamos dar notícia de homem esse negócio aí. Aí, olha. Deitado, mano. Ih, rapaz. Deitou em você, Ale. Você é comentarista esportivo e não fofoqueiro. Agora que o cara falou isso brincando. Agora foi pro meio. Você é comentarista esportivo. É até a dona encrenca, cara. Aí, velho. Deu dura, mas isso aí já é a tradição. Não, né? Mas pros caras que defendiam o Eduardo Batista, é a linha do Eduardo Batista. Não, não pode comentar bastidor. São Paulino, porra. Não, mas não pode comentar bastidor, não pode comentar o que acontece. Mas e os caras falam que é fofoca, você tem razão, Alê, você tá certo. Mas por que você tá lambendo a virilha do Alê? Não, que o Alê tem razão, gente, lambendo? Aconteceu. Não tô lambendo a virilha, não. Aconteceu, Alê. Você gostou? O Alê tem uma informação. Aconteceu, virou notícia. É verdadeira, velho? Isso não é fofoca, não. Mas deixa o cara dar uma deitada nele. Não. Fala agora, Alê, respondo, cara. Ele pode deitar no Alê por ele motivos, mas nesse ele tá errado. Mas também a virilha, tá deita errado. Nele, mas a virilha é do beijo. Não, e que aconteceu, ah, ninguém tem... Cheio de queijinho. Ninguém tem... Ah, nojo, que nojo. E porco. A questão que eu tentei explicar, mas tem gente que não quer entender, é que a gente... Desenha na lousa, Lê. Tá tentando achar um motivo que... Desenha na lousa, Lê. Tem nem que é burro mesmo. Fala. Simples. Fala, desce a lenha aí. Seria assim... Tá. Deixa os caras descer a lenha. Domênico, o Alê é grande e sabe se defender. Deixa eu falar, senão mais, é difícil. O mais simples seria se o treinador, a cada eliminação, né? Foram muitas, né? E ele explicasse o que tá acontecendo com o time. Ó, tá acontecendo isso, meu setor de defesa não tá bem... Eu tô sem peça de reposição pra posição de meia. O meu time tá mal preparado fisicamente, tecnicamente, taticamente. Ele desse uma explicação. A explicação que ele deu é que tá tudo ótimo, que os números são maravilhosos, a posse de bola, o scout, isso e aquilo. Isso não convence ninguém. Nem o torcedor fanático, nem o cenista. Então, a gente tá tentando perceber o que tá acontecendo. Houve um fato no vestiário, se confirmou, e pode ser que o ambiente ruim seja um motivo, só isso, mas cada um entende como. Agora, o Sombra, é engraçado, né? O ano passado, por exemplo, com o Cuca, hein? Cuca e Rafael Marques não saíram num tapa no vestiário lá no jogo? Teve um problema com o Dudu, que também foi bem noticiado. E aí, todo mundo falou. Quer dizer, isso não pode ser noticiado? E assim que acontecer, a gente pode noticiar de novo. Não pode noticiar, então. Assim que der problema no Palmeiras, nós vamos falar, né? É notícia. Quando é notícia, tem que ser falado, velho. Isso é notícia sim. É notícia sim. Como não é? A gente brincou de tapinha, mas tapinha é brincadeira. Diga, Sombra. Mas eu não sei com o entreveiro com quem foi, mas eu dou um par de vouchers aí da Mac Oferta do McDonald's. Ah, com certeza, os caras vão dar uma lanchada no McDonald's. Nossa, e agora, hein, Sombra? Chegando próximo da noite aqui, maluco, rapaz, apertou o estômago. Que fome da porra, hein, mano? Nossa senhora. Ô, Ale, vou te dar aqui um par de... Oba! De vouchers aqui da Mac Oferta pra você levar nosso amigo ouvinte aqui, pra vocês selarem a amizade fraternal de vocês aí. Vou comer na prancheta. Não ficar esse clima, né, mano? Pra não ficar esse negócio, né, RG? Aquele... Pô, de prancheta pra lá, prancheta pra cá. Porrada daqui, porrada de lá. E aí, que dia que é hoje mesmo? Tô perdido na semana. Terça-feira, rapaziada. Terça-feira é dia do triplo Burger Bacon. Esse lanche é o predileto do Benja. São 3 hambúrgueres, 2 fatias de bacon bem crocantes, queijo cheddar, cebola, ketchup e mostarda. É o triplo Burger Bacon, por apenas R$8. Se você quiser com batata e refri, por apenas R$19,90. Amanhã, quarta-feira, é o dia do clássico dos clássicos. Amanhã é dia de Big Mac, rapaziada. Big Mac por apenas R$8. Quinta é o dia do Cheddar McMelt. Sexta é o dia do quarteirão com queijo. Clássico do dia, McDonald's. Todo dia um clássico diferente, por apenas R$8 cada. Amanhã um clássico no McDonald's. Amanhã tem o Big Mac. Big Mac por apenas R$8. O Thiago Pereira fala aqui. Nadador, Sombra, você né? acha... Hã? A senhora gosta nadador, do... Né? É, o Thiago Pereira é nadador. A senhora gosta de ver um menino de sunga? Ah, eu acho bonito. Meus netinhos, tudo eu vi de sunga, viu? É. Aí, eu usava aquele sungão de vó. Mas quem você queria ver de sunga? Por exemplo, o Mota ou o Ale Oliveira? Ah, tanto faz. Os dois são gordinhos, não vai nem pra ver a sunga, né? Vai esconder na barriga. Vai, viu? Dar pra ver a sunga, pô? Um homem sem barriga é um homem sem história, querido. O Thiago Pereira... fala do Thiaguinho. Pergunta se a chance do Muricy trabalhar com o Rogério Ceni. Nenhuma! Esquece. Qual? O Muricy com homem? Quem? Não, só se o Rogério for pra Sport TV. É, aí talvez. É. E ainda começar o mesmo jogo. Não, não. Não dizer nenhuma, fala 0,1. É que nem aquele sabonete que mata a gente. É, mata 99,9. Pronto. Sombra, falar o Juninho, lá, o zagueiro do Curitiba, assinou com o Parmeira hoje até de 2022. 2022, vó. 22. 2012 não. É, e o Juninho antes ele vai passar no Extra pra abastecer lá o apartamento dele, que vai morar lá perto do porco. É, e no festival, isso aqui é pra você, Ale, que eu fiquei sabendo, o Ale vai ser pai de novo. No festival do Bebê Extra, você encontra tudo pra cuidar do seu bebê. E o melhor, fazendo economia de verdade, temos muita variedade de produtos e as melhores marcas com ofertas imbatíveis. Olha só. Macacão floral ou patinhas por apenas R$39,90. Kid Boris, manga longa, duas peças, vários modelos por apenas R$39,90. Eu falei isso outro dia, eu sei que você teve gêmeas. Se eu tiver filhas e gêmeas, eu vendo uma e cria outra. Meu chão. Não, aí não. Sapatinho pra bebê, pimpolho, vários tamanhos por apenas R$34,90. Lembro até os nomes, uma chamava Maria Clara e a outra Ana Júlia. Não, outra eu vou vender sem nome, conforto, igual o filhote de cachorro. Pinturina, várias cores por apenas R$239,90, ou 14 vezes sem juros mensais, R$17,14 nos cartões Extra. Cadeira para alto, Cosco, Simple, Safe, Simple Safe por apenas R$329,90, ou em 14 sem juros mensais, de R$23,56 nos cartões Extra. Carro, passeio, mosaico, umbrella. Por apenas R$199,90 ou 14 sem juros mensais de R$12,85 nos cartões Extra. Carro berço Milano por apenas R$559,90 ou 14 vezes sem juros mensais de R$39,99. É o festival do Bebê Extra. Aproveite para economizar, Chuck. É isso mesmo. É isso mesmo, Estádio 97 da Energia 97. Estamos chegando ao final de mais um programa. Rudy, você vai se apresentar onde, vou, Rudy? Sábado às 22h45. Então os caras falam, às 9 horas eu tenho jantando. Então o bagulho tá mais tarde. 22h45, na Vila Leopoldina, no Teatro UMC. Compraingresso.com. Compra lá que tá bom. Desconto aí essa semana. Até porque eu chamo. Às 10h45 no UMC, lá na Vila Leopoldina. É, eu faço no final do show, faço uma par de imitação daqui, o pessoal pede muito. Você imita o Ale fazendo o decreto? Faço. Olá, eu sou. Não, os caras pedem muito o Ale, pedem muito o Benjamin e pedem o Neto bastante também. Eu faço tudo no improviso. Parabéns. Obrigado. É isso mesmo. Estádio 97 chegando ao final, no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, beba com moderação. E McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Tem um pequeno intervalo político e depois tem o Night Sessions aqui na Energia. Valeu, tchau! É o nosso presidente nacional interino, Eduardo Lopes. O PRB, pela terceira vez, foi o partido que mais cresceu nas últimas eleições. Mais de 4 milhões de brasileiros escolheram, em 2016, os nossos candidatos a prefeitos e vereadores. Num claro sinal de confiança em nosso trabalho diante de tantas incertezas. E os números comprovam. Confira! O PRB foi homologado em 2005 e em 2008 disputou sua primeira eleição municipal. Naquele ano, o partido elegeu 54 prefeitos e 780 vereadores. Em 2012, foram eleitos 80 prefeitos e 1.207 vereadores. Já em outubro passado, o PRB elegeu 106 prefeitos. Entre eles, Marcelo Crivella, no Rio de Janeiro, e 1.619 vereadores. Um crescimento de 33%. E você sabe, o Crivella é PRB, é o atual prefeito do Rio de Janeiro, a segunda maior cidade do Brasil e a primeira capital administrada pelo partido. E nesses primeiros meses de gestão, já é possível sentir a diferença entre o passado e o presente e ver que o cuidado com as pessoas já começou. Fala aí, Crivella. Aqui no Rio, a gente pegou o município quebrado e uma queda tremenda de arrecadação por causa da crise. Foi preciso muita responsabilidade para enfrentar esses três primeiros meses, cortando custos sem diminuir os serviços públicos. Diminuímos o número de secretarias de 35 para 11. Tiramos mais de 1.500 cargos políticos da prefeitura para poder chamar mais de 1.700 médicos, 900 agentes de apoio à educação e 800 professores. Além disso, fizemos 5.500 cirurgias nos últimos três meses em mutirões. Aqui no Rio de Janeiro, o PRB está mostrando o que é administrar com responsabilidade. Nosso lema é cuidar das pessoas. O PRB é força atuante na esfera nacional, ajudando a construir o presente e o futuro do nosso país. O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços tem como ministro Marcos Pereira, que se licenciou da presidência do partido para assumir essa importante tarefa, fortalecer o setor produtivo e resgatar a credibilidade do Brasil no exterior. E já nesse primeiro ano de gestão, foram mais de 1.000 agendas oficiais em mais de 9 países. Temos trabalhado para facilitar a vida do empresário brasileiro, com medidas de desburocratização e de facilitação. Estamos fortalecendo a indústria nacional e reposicionando o Brasil no mercado internacional, há anos abandonado. Empresas que nunca exportaram, por exemplo, as micro e pequenas, estão começando a exportar. E o resultado disso é a geração de mais emprego. Afinal, o emprego é o melhor programa social. E a força do PRB também está no Congresso e no Senado. São 24 deputados e um senador, formando uma das bancadas mais unidas e coerentes, com grande força decisiva nas discussões mais importantes do nosso país. É 10, é 10, é PRB! Kleber Verde, deputado federal pelo Maranhão e líder do PRB na Câmara. O PRB defende que o Brasil precisa se modernizar. Devemos encarar as reformas necessárias. A trabalhista, que vai criar novas oportunidades de empregos, e a previdenciária, onde ressaltamos que as novas regras que estão sendo discutidas não atingirão os aposentados e pensionistas. Os brasileiros podem contar com a gente. Celso Russomano, deputado federal, São Paulo. Quando se fala em direito do cidadão, o PRB está sempre à frente, propondo leis para garantir direitos individuais e coletivos. Mas não é só isso. O PRB fiscaliza e garante que as leis sejam cumpridas, para que você não seja lesado. Veja no direito do consumidor o trabalho que nós desenvolvemos, hora a hora, diariamente, todos os meses do ano, para manter os seus direitos preservados. Tá bom para você? Então venha fazer parte do Partido Republicano Brasileiro. Silas Câmara, deputado federal Amazonas. É no dia a dia, em contato com as pessoas na capital e no interior, que a gente entende os principais anseios da sociedade. Aqui no Amazonas, onde está a maior bacia hidrográfica do mundo, percebemos a importância do seguro defeso para os nossos irmãos pescadores. Nós do PRB atuamos para garantir este direito e a sobrevivência desses trabalhadores. A indústria da pesca é poderosa e a economia brasileira pode se beneficiar ainda mais dessa atividade. César Halum, deputado federal Tocantins. O Brasil é reconhecidamente o maior exportador de grãos do mundo e um dos maiores de carne bovina, suína e de aves. Mas é preciso ampliar nossa indústria e agregar mais valor aos nossos produtos. O Tocantins é um dos principais produtores e tem tudo para ser este grande motor de desenvolvimento, com novas tecnologias, logística e sustentabilidade. É para isso que o PRB está trabalhando. Léo Portela, deputado estadual Minas Gerais. Nós, deputados estaduais do PRB, trabalhamos unidos pelo crescimento do Brasil. Acreditamos que a geração de emprego e renda é o melhor programa social que podemos oferecer aos brasileiros. Nós somos o Partido do Desenvolvimento e, com a força dos mais jovens e a sabedoria dos mais experientes, construiremos um Brasil melhor agora e para as próximas gerações. É PRB! Messias de Jesus, deputado estadual Roraima. O desenvolvimento dos nossos estados, especialmente os do Norte e Nordeste, depende do compromisso verdadeiro com a coisa pública. A atuação sempre republicana dos deputados do PRB é a certeza do equilíbrio necessário para alcançarmos a justiça social que queremos. PRB! Rinaldo de Gílio, vereador São Paulo. Os vereadores do PRB têm atuado muito próximos do cidadão, conhecendo as dificuldades e votando projetos de interesse dos municípios. Aqui em São Paulo, por exemplo, estamos contribuindo com as mudanças profundas que a cidade está passando, pois o nosso compromisso é com o futuro. Começa agora o programa PRB Mulher. O PRB acredita e investe pesado na participação da mulher na política. A presença feminina no partido vai muito além das cotas eleitorais. Elas são a própria representação do poder. A nossa deputada federal e coordenadora nacional do PRB Mulher, Rosângela Gomes, destaca essa importância. O PRB Mulher continua sendo uma das militâncias femininas mais relevantes entre os partidos brasileiros. Republicanas do Brasil inteiro têm alcançado posições de poder em um ambiente de igualdade. Tia Heron, secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza de Salvador, também representa muito bem a realização e força das mulheres do nosso partido. Ter sido a primeira mulher a presidir o PRB no estado é uma grande responsabilidade. Um motivo de grande fortalecimento e de atenção que o nosso presidente nacional tem com todas nós mulheres. Temos combatido com recursos federais todo tipo de preconceito e violência e continuaremos firme na luta por igualdade. Clarissa Garotinho, secretária de Desenvolvimento, Emprego e Inovação do Rio de Janeiro, é mais uma grande mulher que faz acontecer e encontrou no PRB todo o apoio que precisava. Não é, Clarissa? É isso aí. Ao chegar no PRB, encontrei um partido organizado e que valoriza a participação da mulher na vida pública. Como deputada e agora como secretária de Desenvolvimento, Emprego e Inovação no Rio de Janeiro, tenho trabalhado para atravessarmos essa grave crise no Brasil. Com sensibilidade e muita disposição, no PRB, as mulheres estão fazendo a diferença. Sensibilidade e disposição é o que também não faltam para Fábia Rossetti, prefeita de Santa Isabel, São Paulo. A presença da mulher na política vai além da participação. No PRB, temos conquistado cada vez mais espaço na vida pública e ajudado a transformar nossas cidades. Como prefeita de Santa Isabel, também tenho atuado para promover políticas públicas focadas nos direitos, mas também nos deveres das mulheres. Atuação política é um dever de todas nós. E a cidade de Francisco Morato, São Paulo, também reconheceu nas urnas o incentivo e o investimento do PRB na força da mulher. Não é mesmo, Renata Ceni? Não basta ter vontade para disputar as eleições. É fundamental que os partidos políticos incentivem e invistam nas campanhas das nossas mulheres. O PRB tem cumprido com seu papel ao destinar com rigor os recursos previstos em lei para esta finalidade. Fui eleita prefeita de Francisco Morato no ano passado e hoje atuo para que cada vez mais mulheres possam ter a mesma oportunidade. Você viu? Por mais que nos agridam e tentem manchar a honra do PRB, está provado que temos construído nossa história sobre os pilares da decência, da ética e do compromisso com o país. Ao final de tudo, a verdade prevalecerá. Desfaz-se neste momento a rede nacional obrigatória. A energia que te move. Move. Energia. Energia. Vem aí a temporada 2018 do Cruzeiro do Energia na Veia. Quero passar um weekend com você. Com atrações cada vez mais imperdíveis. Apresentando Blitz. Você não soube me amar. Blitz ao vivo. Evandro Mesquita, seu bonitão. Direto dos anos 80 a bordo do melhor navio temático do planeta. E mais, Jota Quest. O amor é o caminho. Jota Quest ao vivo. Além do horizonte existe um lugar. O navio irá à loucura com Jota Quest. Então, na moral, na moral. Jota Quest é uma brasa, mora. E se

The world's feeling like nothing can go wrong. Night Sessions.